Boa, né? Estamos de ir. É isso aí. E sem chuva. Boa por enquanto, né? Sem chuva, é verdade. Mas, por enquanto. Já choveu. Não aqui. Mas em relação a ontem, hoje caiu só uma garoa. Ah, é verdade. Ontem eu vivi um inferno pra você. Mas é, chuva é vida. Mais do que nunca. Cantareira que eu digo. Olha, falar disso, eu tive de volta. É triste, a minha entrevista deu mais audiência que o jogo de vocês. Não, o jogo não, a Globo. Deu não, mais audiência que o jogo. Olha, mano, a minha entrevista deu mais audiência. A minha entrevista, olha, com a Suzana. Eu voltei, eu trouxe o Bugalu. Acabou o jogo, não, eu trouxe o Bugalu de volta. Eu trouxe o Suzana contando as coisas. Sandrão, trouxe o Sandrão. E depois que acabou o jogo, tá louco? Era 11 da noite. Ganhamos. 11 da noite, os caras já estavam atropelando sem nada. Nada de legal. Ganhamos. Põe um tubo forte e viva a noite. O que é, tá vendo? O que é profundamente lamentável. RG. Que coisa, hein? Matar o pai da audiência, mano. É uma barbaridade. E agora é filme, é livro. E aí, temos mais uma heroína no país. Que é isso, você sabe que é isso que preocupa, né? Porra, é brincadeira. Ela dando conselho pra juventude. Escutem seus pais. Você vê quando. Se filiar um partido. Isso até desanima, né? Pô, você vê que. Você viu ontem? É tosco o bagulho. Daqui a pouco. Não, isso. Essa porcaria nem liguei, passei por cima. Mas você viu o que os caras fizeram lá? Eu só vi hoje também. Na calada da noite? Todos os benefícios com aumento. Agora, agora as mulheres também dos respectivos podem usar o avião, viajar. Isso são 146 milhões a mais. Para. Eu vou te falar, esses caras. Para. Vergonha. Oh, desculpa o termo, mas eu vou falar. Eu já cansei esses de Esses caras cagam na nossa cabeça. Todo dia. Olha, eu vou te falar, dá nojo. O que esses caras estão fazendo com o país? É juiz que confisca o carro de quem? Que é, sabe? Aquilo, hein? Olha, eu vou te falar, não dá... Ah, mas tava parado lá, ele falou, te dar um rolê. Não dá pra acreditar em mais nada. Cara, aí você fala abusa. Que isso aqui acabou, que não tem mais jeito. É, Pacheco, ao contrário, pessimista, não acredita, vaza daqui. Tem que vazar mesmo. E eu não... Acabou. E eu não faço crítica à sigla, não, hein? É tudo a merda, tudo farinha no saco. Eu também não. Não é porque essa sigla tá lá. Não, mas obrigado, Lidinho. Obrigado, você é o doce. Eu também não faço, mas a sigla também não tá ajudando em nada. Não, pelo contrário. É nenhuma delas, né? Ah, RG, mas ó, me surpreendeu ontem à noite lá, hashtag partiu matar o pai. Em primeiro lugar, nos PTs, mano. Olha, o Bugalu e o Pixinga Baralinho. Ah, absurdo, que bonitinho. Né? Eu tenho dúvida aí. Olha que mas legal. Tem mas, doutor, tem... mas as pessoas, tem elas têm uma morbidez. Isso aí é verdade. Mas tem país que é proibido. O que é proibido? Esse tipo de entrevista. Porque tem país aí que considera isso como uma apologia. A partir do momento, cara, que você põe uma pessoa dessa... E o pior que dá audiência, cara. Mas, ô Benja, qual a diferença de você ficar... Sabe o que é? Quando você tem um atropelamento, um acidente na rua, o trânsito fica terrível. Verdade. Terrível. Às vezes não é só porque ocupa uma faixa do trânsito. Todo mundo passa devagar porque quer ver se tem uma cabeça separada do corpo. Lógico, o cara quer ver. Ou não é. Mas o ser humano é assim. O ser humano é assim. Diferente. Você tá passando, você tá parado numa fila de carro, tá um trânsito, você não sabe o que aconteceu. É até uma curiosidade. Pô, mas o que aconteceu? Agora você... Algo bom não é. Sim, algo bom não é, mas você tem a curiosidade de ver na hora. Porque é inerente ao ser humano. Sim, agora você ligar um canal... O ser humano é curioso. Sim, mas você... O Mota, por exemplo, você é o curioso. Ok, mas você ligar um canal de televisão sabendo que vai estar a pessoa lá e ficar assistindo, e ficar ouvindo, e não tirar daquilo, isso não é curiosidade. Isso, mas isso não é uma coisa do Brasil, isso é do ser humano. Ali eu aproveito bem, você viu? É do ser humano, gente. O incentivo é muito maior. Eu não estou criticando isso hoje, não. Eu sempre fiz crítica, eu sempre fui contra isso. Vocês se recordam aí, isso já vem de muito tempo, daquelas manchetes de jornais, onde aqueles bandidos, aqueles traficantes, eles ganhavam primeira página, eles eram destaques. Talvez vocês nem se lembrem disso, mas sempre foi assim, essa cultura, essa coisa de mostrar o jornal Notícias Populares, estão falando. Não, aí depois passou para as grandes revistas, né, como a Veja, e que estampa, quer dizer, é sempre um destaque pro bandidão, aqueles enterros, nossa, aquela festa. É porque no Brasil o crime corre, meu. Na Veja mostraram os bandidos aí um tempo atrás, ridículo. Uns meses atrás, quase... É ridículo isso, cara, não pode. Porra, é isso aí. Muito bem. Revoltante. Vamos aí às manchetes do Instagram. Cadê os caras? Cadê o Mota? Ah, o Mota foi pro navio. Ah, entrou no navio. O Mota foi pro navio. Ele pegou sua passagem. Pegou a minha passagem. Euforia, não entrou no navio. Quem diria? Olha, deixa eu falar boa noite aí pra todos vocês. Boa tarde, né, meu? Ainda bem que foi, hein? Aquele viado que deu ontem, meu. É. Quando eu vi um Agero Reinaldo naquela caneta lá, falei com o menino. Eu quero agradecer a moça lá, aquela Fiorella, meu. Fez uma preleção. A Fiorella é gente boa. É a melhor coisa de São Paulo, né, mano? É gente boa a Fiorella, não é, mano? Fiorella. Ah, é. Mas sobrar na boa, os caras. Ah, o Pato marcou aí dois gols, o Pato tá bem, o Pato tá isso, o Pato tá aquilo, desculpa. Tá mal, velho. Tá como mal, assim? Tá mal, tá mal, Pato. Você não tá bem, então. Fombrar, o bagulho é o seguinte: o cara joga no São Paulo, certo, ganha 800 pau por mês e salga a Fiorella, velho. Desculpa, dois gols é pouco, o cara devia fazer cinco por jogo, aí, gente. Tá mal, dois tá mal, velho. Mas dependendo do ponto de vista. As horas, Sombra. Aí tá o louco. Cara não teria nem energia pra fazer nada. Você sabe quem tá ruim? Igual tá o Roger Galisteu. Ruim, né, tá, velho? O Flávio Canto, que no Corujão do Esporte vai anunciar os gols do Pato. Por quê? Ah, esse tá ruim! Ele, mas ele salgava ali? Mano! Tomou o bonde? Ah, é lógico, porra! É nada! Ele chegou no final lá com dois gols de Pato, porra! Olha, velho! Muito esse bem! Esse tá mas mal! Olha, o Pato tá bem! O seu Bento, eu fiquei sabendo, é sério, gente! Ó, o seu Bento caiu. Não! Caiu a dentadura. A carcaça? A carcaça? Caiu o pivô, o pivô! A carcaça toda? Com o seu médico, eu falaria! Caiu! Caiu! É verdade, caiu. Mas fez aquele implante que estão denunciando aí? Que é... eu não sei, mas é sério. Colou o Superbonde? Rapaz, colou o Superbonde pra mascar a cana, caiu. Vamos às manchetes do Estádio 97, vamos lá. Vamos falar do Santos. A nossa curtinha, tudo sossegado, tranquilo. Peixão, domingo, 18h30, Pacaembu, Linense. E Walter Gordinho, vem ou não vem? Grande Linense pela frente. Não, eu só falo... Walter Gordinho por Thiago Ribeiro. Só quando chega, só quando chega. Mas você aprovaria? Olha, pelo futebol... Pau na troca? Não, pelo futebol que o Thiago Ribeiro está apresentando já faz tempo, era bom dar uma experimentada no Gordinho lá, viu? Walter Gordinho por Thiago Ribeiro. Walter, no Baltão. Outro dia o Walter ali, no treino, viu? Do Fluminense, ele... Saiu o braço. Teve uma cena lá de MMA, né? É, tentou ser no braço. Mas quem nunca tentou dar uma voadora num colega? Mas esses caras são muito gordos, não pode tentar dar voadora, que não consegue. Mas tem que acertar, se ele acertar, é perda total pro adversário. Mas sinceramente, eu acho que o Valtão já entrou naquela de... saturou, né? Quero, puta, me deixa embora. O Santos... O Anderson foi bem, né? Foi. Aí que tá a esperança do Santos. O Santos cogita comprar o Robinho no meio do ano quando encerra o empréstimo. É, já ouvido. Cogita comprar. Qual o valor? Ah, não, mas aí estão negociando, né? Estão negociando, mas o negócio desse daí, RG, não custa €1 milhão. Ah, mas acho que com um cinquinho de euro ali, leva. Também não vai custar mais que isso, não, mano. Quem que vai se interessar lá fora? Porque a China, a Arábia. Ah. Robinho já jogou Copa do Mundo, gente. Robinho é jogador de seleção brasileira, senão de brincadeira. Tem um monte de bêbado saindo pra jogar na China, o Robinho não pode. Mas vou voltar na sua tese. Você sabe se ele quer ir pra China? Ah, o quê? Chegar um chinês aí pro Robinho hoje, Benjamin, falar: Robinho, tem $1 milhão pra você aqui. Você vem ou não vem? Não sei. Se você fosse o Robinho, você faria o quê? Hã? Hoje, chega um chinês. Se eu fosse o Robinho? Não, pensando, não você, você queria, mas não, por exemplo. Se eu fosse o Robinho? Robinho. Ó, Robinho, Robinho, nha, tem uma proposta pra você: $1 milhão por mês. Você vem? Nha. É isso, é chinês? É, chinês. Agora termina com louco, velho. Isso é chinês? Chinês. Nho. Mas é livre? Responde, porra. É, $1 milhão livre? Livrinho? Não, livre, com imposto, $1 milhão. Não, com imposto, cacete. Depende. Vai, Robinho, imposto, responde, com imposto. Porra. Que imposto? Vai, Robinho, responde. Nho. Responde, filho de uma égua. Não, peraí que eu já tô no aeroporto. Já tá indo. Mas o Robinho precisa de grana, mano. O Robinho precisa de dinheiro. Eu tô fazendo um check-in. Esse é o modo de ver. Fecha que de dinheiro. Gente, mesmo o cara que não precisa de dinheiro, velho, quando pode ganhar $1 milhão a mais assim, por mês... Gente, tá falando de uma mega cena, RG, por ano. Mas o cara ganha 12 milhões. Mas você é engraçado. Quando o Benjamin discute e fala isso... Você vai pra cima do cara, mano, só falta dar porrada nele. Esse é o fazendo cara que papel. Mais defende aqui. Ah, mano. Não, esse é o que mais defende jogador... aqui, que não, é um cara que já tá rico, se ganhar $1 milhão a mais, não vai fazer mas diferença. Mas eu acho, eu não iria. Pô, mas então pobre. Desce do muro, porra. Mas eu tô fazendo o papel de advogado. Desce do muro. Desce do muro. O outro fala isso. Sincero. O outro fala isso, você só não. Falta matar o cara. RG, vamos explicar aqui. O que eu sou contra aqui no futebol é a hipocrisia. Por exemplo, o cara pegar e falar, calma, se eu terminar, você vai entender. Eu acho que o jogador que ganha aí 300, 400, 500 mil reais por mês, o cara chegar na mídia e falar, preciso sair do Brasil pra fazer minha independência financeira, o cara tá chamando todo mundo de imbecil, velho. É. Ele tá brincando com a inteligência do telespectador, do ouvinte, etc. Desculpa, e tal. Continua. Tá certo, eu acho. Continua. Porque, por exemplo, volto a falar aqui, o cara que ganha 500 mil reais por mês, RG, por ano significa 6 milhões. Robinho ganha quase anos. Um barão. Então, mas vamos juntar por baixo. 500 pau por mês. Em 10 anos, RG, ele vai ter 60 milhões na mão, tá? 60 milhões na mão. Um prêmio de Mega Sena. Em 10 anos. É. RG, se o cara torrar metade, com mulheres, drogas, orgias, enfim, com o que ele quiser, torrar 30 milhões com isso, se ele não morrer, tá certo, e tiver vivo ainda pra aproveitar a outra metade, que são 30 milhões, ele deixa aplicado, RG, esses 30 milhões aí no banco, com uma rentabilidade de 1% ao mês, tá certo, coisa que eu acho difícil, porque com 5 milhões aí, você chega na boca do caixa lá e fala, quer investir 5 milhões, a gerente arruma algo melhor pra que você possa investir, mas tudo bem, vou colocar aqui, vou ser humilde. 1% de rentabilidade ao mês. De 30 milhões, RG, ele tem uma aposentadoria de 300 mil reais. Então eu acho que, por exemplo, o cara alegar isso daí sobre a quero sair pra fazer minha independência financeira, tá brincando com a inteligência. Não que eu pense que ele não deva ir. Se quiser ir, eu acho que pode. Cada um é livre pra fazer o que bem entender. O Robinho, só pra terminar, Benja, o Robinho, eu acho que se pintar hoje uma proposta da China, RG, o Robinho com 30 e poucos anos... Já ganhou muito dinheiro, eu concordo. Mas eu acho que pensando com a ótica dele, eu duvido que ele vá negar essa proposta. Eu acho muito louco. O quê? Muito louco. As pessoas definem quanto um cara ganha, quanto a independência financeira dele. Não, quem define é o clube, quanto ele ganha. Não, eu acho incrível você falando assim, você faz as contas, você não sabe quanto as despesas do cara, quantas pessoas ele sustenta, se ele perdeu dinheiro na vida. Mas fiz uma matemática básica aqui. Não, mas se ele já aplicou errado. Gente, é impressionante como o ser humano gosta de tomar conta da vida do outro. Se o cara... Quem tá tomando conta? Eu tô fazendo uma matemática expondo com números quanto vai ser a aposentadoria do cara. Você não sabe quanto o cara... Quem no Brasil consegue se aposentar com 300 mil reais? Você não sabe quanto o cara... Só o Domênico. Você não sabe quanto... Deve ter bastante. Você não sabe quanto o cara gasta, o que ele tem de despesa, o que ele tem aplicado, o que ele investe. E tem mais. Se você... Você vive hoje, por exemplo, com 300 mil? Não, mas só um questionamento. Você vive com 300 mil hoje? Ou não é uma grana que... Esperei você falar, é igual. Não, mas você viveria com 300 mil? O menino tá bem humorado. Chique, 300! Eu viveria com 300. Eu viveria com 300. Ah, eu também, Maria. Mas vamos supor que eu também aqui... Vamos supor, um exemplo. Sim. É que você é hipócrita, é difícil. Por que hipócrita? Eu não te xinguei até agora. Vamos supor. É que você não tem argumento, você perde a linha. Ó, vamos supor que eu tenho mais 2 anos pra trabalhar aqui, não posso trabalhar mais. Certo. Vamos supor. Uhum. Olha, mas tá com alguma doença? Não, mas ué, o cara também não tem doença. Por algum motivo, só pra ilustrar. O jogador, ele para por causa da idade. Vamos supor, olha, você tem mais 2 anos, você não vai mais poder fazer o que você faz. Aí vem o estádio Sheng, lá na China, e fala, Benja, tem aí pra você 500 mil dólares por mês pelos próximos 2 anos. Certo. Na minha cabeça, é a última oportunidade de eu ganhar essa quantidade de dinheiro. Uhum. Ou não? Claro. Essa quantidade, porque eu não vou ter mais a minha profissão. Ou seja, ganhar o que eu ganhava no auge, né? Eu não vou ganhar. Uhum. O cara tá errado de ir. Por quê? Eu não acho que o cara é mercenário. Eu não acho que o cara é nada, o cara tem tudo. Mas eu não acho que ele tá errado. Eu só acho hipocrisia ele falar que ele tem que sair pra fazer independência financeira. Mas pro Jadson você fala uma coisa, pro Jadson outra. Imagina, eu acabei de falar aqui. Você tem lá, os dois últimos anos de ganhar um contrato, de fazer um pé, mais um corpo inteiro de meia. Tem que ir, pô. Não, eu acho que tem. Mas o único cara que eu critiquei, Benjamin, aliás, os únicos caras que eu critiquei, foram o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. O Conca também se falou que não. Não. O Conca não, Portugal. O Conca já tá com uma certa idade, eu acho que ele tem que fazer sim. Vai ainda mais a conta bancária dele. Isso varia, mas o Ricardo Goulart só pra pessoa. Cara. Não, mas com relação, por exemplo, o Tardelli. O Tardelli, ele viveu o auge dele o ano passado. O auge da carreira do Tardelli foi o ano passado, quem e o ano de 2013. Quem foi o cara? Mas hoje, tá certo? Com a idade que o Tardelli tem, eu acho que ele tem até o direito de ir pra lá e ganhar mais dinheiro ainda. Mas o Ricardo Goulart, Sombra, e o Everton Ribeiro, eu achei que eles foram pra lá pra se esconder. Na minha opinião, isso daí é burrice. Quem foi o craque os dois do têm potencial, Everton os dois têm potencial pra jogar lá fora, Everton. No clube de ponta, gente. Everton 2013, quem foi o craque do brasileiro? Também foi Everton Ribeiro, foi duas vezes? 2014, quem foi o craque do brasileiro? Everton Ribeiro. Não, foi 2013 e 2014. Os quem dois foi anos. O Everton Ribeiro. O Manchester mandou proposta? O se Chelsea. Mandou no o Barcelona. No... Acho que não. Aí não avisaram a gente. Vem não. cá. O Lucas Silva foi para o Madrid. Madrid. Em 2013, o Lucas Silva tá no Real. Um foi, o outro não. Mas tem que confiar no Taco, Benjamin. Tem que confiar no Taco. Tem oportunidade. Vai se esconder na China. Mas será que o Taco é bom? Isso o é um grande jogo. O craque cara do Brasil... pode apostar mais pra frente do... e se dá mal. O craque do Brasileirão de 2013 foi pra seleção? Não. Mas agora mudou o treinador, quem sabe? Ah, então. Aí quem sabe, talvez, vamos supor... Gente, isso vai de cada um. É que o bom de vamos supor que o jogador, ele fala assim, tô legal de grana, tô bacana. Hoje, vivo muito bem, tenho os melhores carros. Só que cada um tem o seu modo de ver a sua aposentadoria. Lógico. Né? Tem ele que fala assim, olha, eu quero me aposentar, viver num padrão X. Tem talvez o jogador que fala assim, olha, eu quero me aposentar, continuar vivendo o padrão de quando eu era jogador. Pra fazer isso, ele tem que acumular cada vez mais dinheiro, fazer bons investimentos, comprar muitos imóveis, ou seja, diversificar suas fontes de renda pra ele continuar tendo determinado padrão. Porque assim, você vai ter nego que quer ter uma aposentadoria num padrão de 100 mil reais, de 20 mil reais, lógico, de 200 lógico. Mil reais. Às vezes pra um jogador, pra ele falar, eu quero ter uma aposentadoria que eu vou continuar tendo 100 pau por mês, beleza. O que eu tenho tá, vai dar, beleza. O outro fala, não, meu padrão é 200, quero continuar mantendo o padrão de 200 mil. É, eu acho que... Desculpa você que tá ouvindo falar desses valores tão altos, mas eu tô exemplificando uma vida de um jogador de futebol famoso, mas né? Mas a coerência está em todos. Eu não posso chegar aqui e determinar que o Portuga tem que administrar o dinheiro dele desse jeito ou da outra maneira. É verdade. Como eu entendo que ele tem... Não existe isso. Bom, mas o Santos é isso aí, né? Eu acho que... Não tem muito o que falar dos Santos. Agora é só achar o reserva pro Alisson. É, porque vai ficar aí quase... O substituto, na verdade, pro Alisson, que é o volante. Quase um ano, mas deve ter uma molecadinha. Quase um ano. É, porque são... Bom, previsão 8 meses. É, de 6 a 8. De 6 a 8. Porra, isso aí é um negócio que é um atraso na vida do jogador. O Rodrigo Caio aconteceu. Porque o cara nunca sabe, será que vai voltar legal? Não, o Rodrigo Caio ficou um tempão, hein? E não é do Alisson, não é a primeira, né? Não é a primeira. Não é a primeira. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, mano. Ah, Coringão, Coringão, Coringão, mano. O Coringão bateu na coitada da Linense ontem, né? RG número 2 com 2 gols, um do Steven Mendonça e o outro do Petros. Aquele moleque toma o quê pra correr daquele jeito, hein? RG, inclusive, eu gostaria até de falar agora aí pros entendidos aí, cadê aquele pessoal que ironizou, que o Corinthians contratou um jogador que tava atuando no mercado indiano, que ninguém conhecia quem era. Mas já tá isso aí, calma, vamos ver mais um pouco. Desculpa. Aquele Romero lá, quando chegou aqui, vocês falavam a mesma coisa. Mas não era com a mesma intensidade. O Romero não tinha feito um gol igual ele fez ontem. Não, ele fez dois. O Romero. Não, lembra na arena? Com a característica do Mendonça aí, aquele gol que ele fez ontem é de cara que sabe jogar bola. Figura, Portuga. Então, não foi só o Portuga. O Portuga é mais um que entra nesse balaio. Mas não, quero ver mais. A minha crítica é geral, porque ironizaram, falaram que o Corinthians contratou um jogador por DVD, etc e tal. Eu, como não conhecia, eu não critiquei nada. Justamente, eu também, eu falei, vou esperar um pouco mais, falei, mas eu acredito que o Corinthians aí nos últimos anos, o Corinthians aí trouxe um guerreiro, o Corinthians revelou o guerreiro. Mas não foi verdade que trouxe por DVD? Quem falou isso não mentiu. Agora, falar que o cara é ruim ou bom é outra coisa. Portugal, vamos parar de brincar com a inteligência do ouvinte, velho. É chamar o cara, chamar o clube como o tamanho do Corinthians. Tá certo? De amador. Mas não contratou pra DVD? Gente, você acha que ninguém foi lá ver o cara, Portuga? Na Índia? De brincadeira. Ué, por que não? Não tem avião que voa pra Índia? Pode ser. Tudo bem. Vamos de brincadeira, gente. Vamos acreditar em você. Não, mas pra acreditar não, gente. Tem pessoas aí no Corinthians que são pagas pra isso. O Corinthians hoje ele tem um grupo de olheiros, tanto é que o Edu, quando participou aqui do Estádio 97, ele falou. Tem o Mauro Van Basten, tem uma série de outras pessoas aí que cuidam de determinados locais do mundo. Tem uma tem sala, que fica... você viu? Não, é verdade. Você viu a sala que tem lá dentro? Não, eu não vi, mas eu sei que tem. É uma sala com um monte de monitor de televisão e tem um software que você fala lá, tipo, ó, aqui é um zagueiro, assim, assim, assado. O software mostra, já entra os vídeos. É tipo uma coisa meio NASA. É, mas agora, o Steve Edu, Mendonça quando fez um golaço ontem, não, mas fora o Palmeiras ele quase fez. Mas calma também, porque quando o Romero apareceu, você falou, ó, o Romero. E o Romero marcou um gol só até agora, não foi dois. Falta 999. Mas com relação aí ao que eu falei, com relação a isso que eu falei, me desculpa, se você tem uma equipe, tá certo? Você tem um olheiro pra cuidar de América do Sul, você tem um olheiro pra cuidar da Ásia, você tem um olheiro pra cuidar da Europa, enfim. Você vai tendo uma série de pessoas aí que podem trabalhar. Você acha que tem um enviado do Corinthians que, que mora lá na Índia, que vai nos jogos de futebol? Não, na Índia não, sou do Arábico. Na Índia não. É, mas não é surpresa pra ninguém. Recentemente nós estivemos com o André Santos lá na Fox. Ele mesmo pegou e falou, esse cara aí, falou, porque o André Santos, pra quem não se recorda, ele jogou recentemente no futebol indiano lá também, quando teve aquele campeonato lá, e tava jogando acho que no time do Zico. O Zico também foi um cara que elogiou o cara, pegou e falou, esse cara não é bobo de bola não. Inclusive a Inter de Milão tinha interesse nesse jogador. Isso o André Santos falou. Eu também falei aqui, que o futebol italiano tinha interesse nele. Falou, a Inter falou, não sei como não contratou, falou, o Corinthians chegou antes lá e levou o atleta. Aí que tá, então, eu, pelo menos, RG, até que se prove o contrário, pode ser que o cara venha e não dê certo. Assim como quiseram também o irmão do Oscar, do Angel Romero, que é o Oscar Romero, esse cara se viesse ia ser um tiro na água. Mas acho que a gente tem que dar um voto de confiança. O Corinthians, ele trouxe o Guerreiro, que era um jogador que estava encostado lá, tá certo? Jogando no Hamburgo, que é uma porcaria. É um time de terceiro escalão na Alemanha. Ele veio pra cá, ganhou aí o Mundial, foi protagonista no Mundial. E hoje é o principal centroavante de atividade no Brasil. Olha, tá certo? O cara joga, não sei, mas que o cara corre, velho. Esse cara, moleque aí... 25 km por hora, puta, né? 25 km por hora. Eu só quero ver mais. É bom, não vou dizer que é bom ou ruim, mas é muito pouco pra dar veredito. Gente, desculpa. É um cara que corre muito, RG, e tem um bom domínio. Não, eu digo, bola na frente e não pega o cara. É um cara que ele... Não é que ele corre e dá um pontapé na bola e sai correndo atrás da bola. Não, ele corre com a bola dominada. Quem corre mais? Ele ou aquele Mirandinha que não conseguia correr e pensar ao mesmo tempo? Mas aí é diferente, Sombra. O Mirandinha, ele corria. Não, mas ele corria e se enrolava com a bola. Não. O Mendoza não. O Mendoza é um cara habilidoso. Não, eu perguntei quem corre mais. Eu acho que o Mendoza é mais rápido. O Euler, que era o filho do vento. O Mirandinha. Euler, o filho do vento. O Mirandinha não tinha linha de fundo. E olha, eu posso estar me precipitando aí, mas Sombra, guardado as proporções, eu tô comparando o jogador aí. Quem joga mais, quem joga menos. Nossa, lá vem. Eu tô falando o estilo de correr com a bola dominada. Lembra o Messi. Ô, cara, repara, aí eu vou embora. O estilo de correr com a bola dominada. Eu vou embora, eu protesto. Lembrar o Messi, mas nem no branco do olho. Ô, mano, vou chamar um louco. Vou chamar um maluco. Que louco, galera. O Messi. Mano, é Messi. Valeu, irmão. Obrigado. Aquele, barbaridade. Temos um componente com sérios problemas mentais. Aquela coisa ruim do Clodoaldo, se chamava como mesmo? Ele lembrava, tinha passado o Van Nistelrooy. Também corria. Também corria pra caramba. O negro. Mas o Clodoaldo corria, velho. Eu lembro quando ele falou que o Regis Pitbull foi o Corinthians. Não falei, mas guardado as proporções, Sombra. Por exemplo, no videogame, pega lá, Steven Mendonça e o Messi. Corre segurando o L1. Os dois, eles têm aquele toque curto, mas domina a bola. Se a bola gruda no pé, né? Só a bola que... gruda, mano. Só... Mas ninguém tá dizendo que é mau jogador. Agora, o estilo do Messi, tem o seu estilo. Oh. Não, eu falei, o estilo de correr com a bola dominada. Ah, você já fala, comparou o com Messi. O Messi já não corre igual ele. Aí você já começou errado. O Steven Mendonça nesse quesito é melhor que o Messi. O Renato Oliveira mandou um tweet aqui. Beija, pergunta pro mano se já é Magic Mendonça. Não, ainda não. Mas daqui a pouco ele tem tudo pra se tornar. Mas, ó, outra coisa. Steven Bolt Mendonça, não é? Fez uma brincadeira no site. Eu parece que vi que eles fizeram uma brincadeira dessa no site. O Andrés retirou a história lá de dia do Corinthians, não pegou bem e retirou. Mas o projeto ruim era dele. Bizarro. Hã? Dia do quê? Sombra. Dia do Corinthians. Você não sabia dessa? Não. Era um projeto aí, mas o Sombra, o próprio Andrés... Projeto de lei. O próprio Andrés, ele havia emitido uma nota oficial... no próprio dia que essa notícia foi divulgada, aí desmentindo aí de que o projeto era dele. Ele falou que ele apoiava o projeto, mas que o projeto era do Goulart. Mas o próprio site da Câmara ali mostrava que o Andrés ele tinha participação também. Agora não sei de fato se o Andrés ele era o autor do projeto ou se ele só estava apoiando. Ele falou que... Meu dinheiro vai para isso? Se o projeto desse trabalhar certo, nisso? Se o projeto desse certo, ele ia falar que o projeto era dele, com orgulho. Como deu errado, ele falou que era de um tal de Goulart que ninguém conhece. Mas agora eu quero falar com a Globo. O negócio é o seguinte, Rede Globo... Olha, você para de falar mal. O negócio é o seguinte, durante muito tempo aqui eu falei que era um absurdo mesmo aí, essa diferença de cotas televisivas, eu cheguei até a discordar do Sombra inúmeras vezes aí. Porque um time não pode ganhar, tipo, sei lá, 80 milhões e um outro time ganhar 150, 160, 170. Globo, na boa, o Corinthians não pode ganhar mesmo 170, 180 milhões. O Corinthians tem que ganhar 500 milhões, tá certo? Se vocês não quiserem mais perder pra Record, continue só passando o jogo do Corinthians, porque o Corinthians dá ibope, RG. O Corinthians não perderia pra Record, mano. Ou talvez porque arrumaram lá na Record alguma coisa tão ruim quanto o Corinthians. Mano, vocês perderam pra Suzane Richthofen. Você tá louco, você tá louco. Vocês perderam pra ela, ué. Tá louco. Pode falar, eu já ganhei de São Paulo. Ou não, Benjamin? Suzane Richthofen na cadeia. Pegando o Carlão lá. Triste. Olha, triste, é triste. Você vê o nível, nível daqui a pouco, que daqui anda. Daqui a pouco tem o Bugalu, eu trouxe de volta a assistente de palco, eu tô de volta na televisão. Hashtag, eu tô partiu, matar o pai. Olha, agora, vou ser sincero pra você, faz tempo que os canais de TV aberta já não fazem mais parte da minha... Né? Ontem minha... o Ratinho tava com a dona Florinda, assistiu o Ratinho. Faz tempo, viu, mano? É triste. Concordo, concordo. Geralmente vai número 18, 19, pra mim não existe mais, faz muito tempo, cara. É, mas eu também acho. Inclusive, você, ouvinte do Estádio 97, deixa de dar comida pra tua família, tá certo? Deixa de pagar o plano de saúde, ande a pé, tá certo? Mas tem uma TV a cabo. Não fale isso. É verdade. Fale. A TV a cabo hoje é mais importante do que uma esposa numa casa. É, dependendo da esposa, é. É lógico. Dependendo da esposa, porra, você tem razão. Dependendo, aí. O homem pode ser feliz sem uma esposa. Tá louco, meu? O homem pode ser feliz. Ó, na boa, RG. O homem, o Ataíde Patrese falava: o homem não pode ser feliz sem ter uma BMW. É. Mas, ó. Corrijo o Ataíde Patrese. O homem não pode ser feliz sem ter uma TV a cabo, Sombra. Porque o cara pode viver que na época dele não tinha esposa, RG. Porque o cara pode sair, Sombra. Se o negócio é mulher, ele sai numa sexta-noite, ele vai aqui na Vila Madalena, pega alguém, vai pro motel, beleza. Satisfaz a vontade. Agora, malandro, RG, como que você vai viver sem uma TV a cabo? Pô, agrega o videogame na coisa. Né? Também, mas faz parte. Agrega o videogame mas na faz parte. Eu não saberia viver sem TV. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha, hoje não tem ninguém deles aqui, hein? Meu Deus do céu. Apenas eu querendo ir para o Japão. Tem uma proposta, vamos pensar com calma. Não, mas pintou um buchicho aí, mas o Oswaldo não recebeu a proposta. Ele não falou nada. Diz que ele seria para dirigir a seleção japonesa, é isso? É, esse papo já é antigo, viu? Só isso tem coisa de ser plantada pelo Domênio. Eu falei no meu programa hoje, como é antigo, de exclusivo lá, bomba no meu programa. E o nobre da seleção japonesa em ter o Oswaldo lá é muito grande, já não é de hoje. E o nobre disse que não vai cobrir oferta, não. E se ele sair, tem que pagar o turuzinho lá da rescisão. Tá liberado, pode ir pra China, Japão, Turquia, pra onde ele quiser. E a expectativa da torcida do Palmeiras é com relação à renovação do Valdívia também, né, RG? Será que o Valdívia vai renovar? Tá ficando difícil isso aí, hein, cara? Tá cheirando uma novelinha tipo Irmãos Coragem, hein? Se vocês tivessem hoje que apostar, vocês apostariam que o Valdívia vai ficar ou não no Palmeiras após o encerramento? Depende, tem proposta? Contrato. Tem proposta de alguém? Não, é o seguinte, temos informações. Eu acho que a situação independe da proposta. Eu acho que a situação depende do comportamento do time. Se continuar aí ganhando partidas ali e sendo convincente, eu acho que as chances dele vão diminuindo. Eu não acredito. Eu não acredito que o Valdívia fique, não. Eu acho que tudo isso pra mim que a diretora do Palmeiras fala, olha, a gente quer, faz parte daquele jogo de cena que é a mesma coisa. A mesma mas coisa, existe jogo de cena no futebol? Sim, porque tem uma ligação muito forte com a torcida. Foi a mesma coisa que o Paulo Nobre falava aquela vez lá, uns meses atrás. Foi o Wesley. Falou, olha, o contrato do Wesley tá pronto. É só ele assinar. Só falta assinar. E todo mundo sabia que ele já tinha assinado um pré-contrato, só que não pode falar com o São Paulo. Mas aí, pra fora. Então, eu não acredito que o Palmeiras vai renovar com o Valdir, ainda mais que os clientes Xavier. Também acho que vai ficar difícil. Pra fazer uma saída bacana, mas eu tudo bem, concordo. Também acho que assim, a grande vontade seria de que ele saísse de uma maneira legal. Lógico. O Palmeiras ofereceu 250 pau, mais que isso não oferece. Se o Valdívia fosse um jogador com o qual você pudesse contar, o Palmeiras ficaria com um meio de campo muito bom. Você pega um volante de marcação, que seja o Gabriel, que seja aquele Amaral que veio do Goiás. O Arouca, Cleiton, Xavier e Valdívia. Seria um ótimo meio de campo. Mas mesmo assim, sem o Valdívia com esse meio de campo, Cleiton, Xavier, Arouca, se eles estiverem jogando redondinho, Zé Roberto, o cacete A4, pô, eu acho que pelo menos no papel ficaria bom. Eu acho que, Benja, vai ser daquele jeito. Vamos renovar, vai oferecer menos do que ganha. É 250 palmas para produtividade. Aqueles contratos de produtividade, gente, que o nego fica... Eu não acredito. O Valdívia em julho, ele já pode assinar com alguém. É no fim do ano que acaba o contrato? Não é no fim do ano o contrato do Valdívia? Agora eu não lembro. Acho que é no final do ano. Eu acho que é no final do ano. Então ele já pode assinar um pré-contrato. É, mas de qualquer forma aí também, O Valdívia põe mais dinheiro no bolso. O contrato termina em julho. Julho. Pera, julho. Se o contrato termina em julho, ele já pode assinar, agora, com quem ele quiser. E se ele sair... Obrigado, André Nery, pela informação. E se ele sair, ele põe muito mais dinheiro no bolso. Claro. Muito mais. Porque o Palmeiras não vai pagar luvas pra ele, o Palmeiras não vai pagar um salário astronômico. Concordo. Pra ele. E o Valdívia hoje, se levantar a mãozinha aí, vem o Flamengo. Já tem o namoro antigo lá. Vem o Flamengo, vem qualquer outro clube aí. Aí ele põe mais 2-3 milhões de luvas no ano, no bolso, divide com mais salário, põe lá seus 500, 600 pau por mês. É a informação que teve é o seguinte: o Palmeiras deu 250 pau, ele quer mais. Ele pode assinar um outro contrato, mas até agora ele não recebeu nenhuma proposta. Só deve ter lá o Colo-Colo que quer ele de volta. Eu sei, mas agora pra mim chegou, tem cara de Flamengo. Então, dizem que o Flamengo é um time interessado. Pode ser. Precisa ver, porque o Flamengo, o Sinal disse, chamou lá, que o Flamengo está acertado com o Montijo para maio. Ah, é? Eu não boto muita fé, não, porque o clube chinês falou que não ia liberar também o jogador de graça, assim, não. Eu acho, tecnicamente, eu acho o Valdívia melhor que o Montijo. Mas eu contrataria o Montijo. O Montijo mais confiável, né? Aparece mais em campo confiável, pra jogar. Confiável. E o Montijo é um cara que tá mais no vestiário, né? O Montijo aparece pouco ainda. Mas o... não tem uma constância. Fora também essa informação do Valdívia, o Palmeiras ele pega o Capivariano no sabadão, às 18h30, e provavelmente com a estreia do Arouca. É, deve ser. O Palmeiras treinou lá com Fernando Praz, Lucas, Tóbio, Vitor Hugo e Zé Roberto, Gabriel, Arouca e Robinho, e o Alione também, que é um meia, né? E na frente tem o Dudu e o Cristaldo. Jogo bom pra você levar seu filho, pra você levar as crianças. Aí, fazer torcer aí vê o time fazer gol, a criança sai feliz do estádio. Comprou a bexiga. Comprou a bexiga. Aliás, o Campeonato Paulista é o melhor campeonato que tem. Selfie. Pra você fazer seu filho torcer pelo seu time. Fala a verdade, Capivariense do meu amigo Amaral Coveiro. Joga lá o Amaral. Beleza. Grande Amaral. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser. O nome construído com história. Também... Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Ai, português, porque ia passar apertado ontem? Benja! Não falei. Porque ia passar apertado ontem? Não, falei agora. Tricolor, Benjinha, tricolor. Falei do Steve Mendonça. Tricolor, Benjinha. Não, como assim? Mendonça, Corinthians. Não, fala do tricolor aí, Benjinha. Quem vai falar do tricolor é o... que eu vi o jogo, mas eu sou Corinthians. Quem vai falar do tricolor é o Murruga, que falou ontem que ia passar apertado, que o jogo ia ser difícil. Vamos defender aqui. Vou dizer uma verdade. Tanto o Bruno Fornalelli jogou? Tanto o Corinthians. E o Bruno Fornalelli? Bruno Fornalelli não jogou nada. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu falei aqui que o Danúbio era uma porcaria e tinha marca de requeijão, era nome de requeijão. Vou falar igual você. Só um minuto. Deixa eu falar depois de rebate. Tomou quatro no longo. Tanto o Corinthians contra o Once Caldas, contra o São Paulo contra o Danúbio, tiveram uma sorte. No primeiro lance que a bola foi perto do gol, entrou. E aí desmontou toda a retranca que os caras tinham feito. Vai, Portugal. Ah, fica bem mais fácil quando você abre tá o placar se expondo, vai, com um Portugal. Minuto. Não, tô falando sério. Abriu o placar com um minuto, é quebrada toda e qualquer mas foi um gol bonito, hein, velho? Um golaço. Isso é verdade. Pô. Mas o primeiro lance que a bola foi, entrou, pô. É, abriu os caras. Mas, pô... É o seguinte, tudo bem, o Danúbio é o pior da chave, etc e tal, mas... É o sparring, né? Mas antes de jogar, você fala, ih, aqueles caras que vem com 11 pra ficar lá atrás, enche o saco, aí você pega um dia que seu time também não tá muito inspirado, e não vamos esquecer também, o São Paulo vivia certos problemas aí, né, de bastidores, etc, que tinha mesmo, tava entrando, esses problemas de bastidores estavam começando a contaminar o grupo, tava assim... Isso aí já foi demais de explorado. Dá pra esconder, né? Então veio aí o jogo do Aldax. Não jogou nada mesmo, mas ganhou de 4-0, beleza. E veio ontem o jogo. Então vamos deixar à parte que o Danúbio é o mais fraco da chave, beleza e tal. Mas o São Paulo jogou pelo menos metade de como se deve jogar uma Libertadores da América. Se do outro lado você tem um time que é muito ruim, você sendo o bom do jogo... Você tem que fazer a coisa ficar fácil. E o São Paulo fez a coisa ficar fácil. Eu vi um Souza que nesse ano não estava correndo, que ontem correu, se dedicou, né? Eu vi aí jogador que estava dando só 6 km pro jogo, que andou 10. Foi um São Paulo de mais atitude? Foi um São Paulo melhor? Ou estou errado, Benjamin? Foi um São Paulo diferente? Caramba. Foi um São Paulo que você via mais vibração. Mas teve 4 jogadores mesmo que fizeram a diferença. O Souza, o Reinaldo, o Pato e o Michel Bastos. Michel Bastos, verdade. E não tô pegando no pé, não. O Ganso ontem andou em campo de novo. Ah, os caras ganharam de 4-0, você tá pegando o pé não, do ganso. Não, não tô pegando o pé pra de mostrar. Novo? Pra mostrar, não, não tô pegando o pé. Mas é estilo do cara. Pô, mas que estilo? Não, não andou em campo o Michel Bastos. O Ademir da Guia também não corria o... muito e resolvia. Pô, Michel... E o ganso resolve o quê? Ué, o São Paulo ganhou de 4-0. Pô, Michel, mano, foi o ganso. Michel Bastos ajudou. Jogou muito, o Reinaldo jogou muito. Ele fez parte do contexto. Muito. Mas eu fico até feliz quando não precisou do ganso, você entendeu? Porque o Michel, ó, Michel Bastos jogou muito. Aquele passe lá que ele deu lá pro Reinaldo, né? Ajudou muito. Agora, São Paulo tem que melhorar muito, ainda se quiser brigar. Tem que melhorar. Ontem a gente viu coisas que não estava vendo no São Paulo. Passagem pelas laterais, tentativas de tabela, movimentação, né? Então, hoje, coisas que aconteceram. Mas, tem que melhorar. Teve determinado momento ali do segundo tempo, que você viu outro time. Ruim, lógico. Mas, às vezes, fica aquele... Às vezes dá um apagão e fica aquele que... Meio que um buraco. É, que correu pra caramba, né? É. E aí voltou naquela do... Tá liquidado. É. Então sabe aquele espaço que fica entre os homens da frente e os volantes? Que os caras dos homens da frente ficam muito à frente, os volantes um pouco atrás. E aí vem o time e pega ali no mano a mano. O cara começa a gostar do jogo. Exatamente. Claro, e isso tem que melhorar. É o que o Rogério... O próprio Rogério deu uma declaração. Sim, falou. Você tem que ter concentração. Você tem que... Cada... Um jogo de mata-mata, de Libertadores... Esses jogos que... O São Paulo agora vai ter um mata-mata, vai pegar dois jogos. Esses dois jogos contra o São Lourenço serão como se fosse um jogo de oitavas. Ou tô errado, mano? Vai ser assim, concordo. Tipo... Acho que se o São Paulo fizer 4 pontos contra o São Lourenço, ele passa a ter grande chance de se classificar. E a vantagem do São Paulo, Sombra, é que o próximo jogo também é no Morumbi. O Paulo tem obrigação de ganhar de novo, porque o Corinthians ele possivelmente vai matar o São Lourenço. Aí vocês enterram aqui. O Corinthians vai jogar lá, eles vão estar sem torcida. Possivelmente o Corinthians vai trazer um bom resultado. Se não for uma vitória, é um empate. É. E aí o São Paulo já tem um favoritismo, porque vai estar jogando em casa e decidindo a segunda, segunda posição do grupo. É, esse vai ser o saquinho de o sparring do mas grupo. Não, o São Lourenço não, o Danúbio. Não, o Danúbio. É, mas, vai ser acho, sim. Mas o São Lourenço não é um time tão fraco igual o Danúbio, não. Não é tão fraco, não. Mas o São Paulo não. É mais forte, o Corinthians é mais forte. Não, não, tudo bem, mas eu também, mano, acho que não seja igual. Mas não. O mais forte tem que ser sempre mostrado, não pode ficar no papel. É, senão vamos pro papel mas de novo. Sombra, e gostei ontem do lateral direito, o Bruno, foi a melhor partida que o Bruno fez desde que chegou. Né? Ontem foi o Bruno que eu imaginava que o São Paulo tivesse comprado, da época do Figueirense. Ontem foi. Belo cruzamento, levantou a cabeça. Ontem foi. Mas o Sombra... E Muricy, um recado, você viu como... É melhor jogar com o Pato e o Luiz Fabiano do que com o Kardec e o Luiz Fabiano? Você viu? Você viu, Muricy? É, mas cê não viu? Dá pra jogar, né, com o Ganso, com o Kardec e com o Luiz não Fabiano. Dá, não os dá, três não dá, são, não dá, são não lentos. Não dá. É, tem que jogar no máximo com dois. Mas quando chegar também aí o Centurion, aí possivelmente aí vai fazer a frente ali com o Luiz Fabiano, aí o São Paulo vai ficar mais rápido. Não. Eu acho que é o seguinte. O Centurion, será que não? O Centurion, próximo jogo, eu não tenho dúvida, vai começar no banco. E vai ser uma sombra, o Centurion vai ser uma sombra pra Luiz Fabiano, vai ser uma sombra para Ganso e vai ser uma sombra para Michel Bastos, embora eu entenda que Michel Bastos é um cara que não vai precisar da sombra, que ele me parece que é um cara que é mais full time, sabe? É um cara que você não precisa cobrar tanto. Agora, Centurion será assim, eu acho uma sombra para Pato, para Luiz Fabiano e para Ganso. Você acha inviável jogar com o Centurion, Pato e Luiz Fabiano? Mas você vai tirar quem? Aí você tira, desloca o Michel Bastos ali pra lateral esquerda. Não. Deixa o Ganso só armando. Não, deixa o Bastos lá. Ah, mas não dá pra tirar o Ganso. Deixa o Bastos lá na frente. Aí, não, de todos que você tá falando, pra mim sairia o Ganso. Roda o Ganso? Pra mim rodaria o Ganso. Ah, mas eu acho que entendo o seguinte. Acho que o Muricy não faz isso. Eu entendo. Mano, vou te falar. Se o São Paulo vai ter o cara no banco. Se o primeiro que tiver apático em campo... Sobra pra 10 ele. Minutos do segundo tempo. A torcida começa a gritar, velho. Sobra a placa. Ele, sobe. E aí, meu amigo, se o cara for bem, chega no outro jogo. Opa! Banco. Banco. É do Centurion. Se tirar o Luiz Fabiano desse time, porque você poderia formar um ataque ali, talvez sem um ponto fixo ali. Até o Centurion pode jogar no lugar do Luiz Fabiano. Ele joga de ponto. Não, mas o Centurion não pode jogar no lugar do Luiz Fabiano. Ponto esquerdo. O que você pode fazer é colocar o ataque. Colocar o ataque ali com Pato e Centurion. Pra jogar sem o Luiz Fabiano, como o Corinthians muitas vezes joga com o centroavante também. Tem aquele cara lá dentro. Tem que ter aquele pivôzão, aquela referência. Sim. É um ataque rápido. Você jogando fora de casa, precisando explorar contra-ataque, ter o Luiz Fabiano em campo é um ponto eu ainda entendo que, assim, se tirar o Luiz Fabiano, eu acho que tinha que ser o Kardec, sabe? Aquele cara aqui, o homem de área mesmo. E o Kardec se movimenta mais. Ele, às vezes o Pato faz jogar, agora, o Luiz Fabiano chega atrasado, mano. Acompanha a velocidade, entendeu? Só um detalhe. A vitória foi importante, é bom pro psicológico, né? Até que ponto a presença do Aidar no dia anterior no CT, conversando com o Muricy, influenciou? Na verdade, o Sombra, mano, você acredita que o Muricy ontem, Sombra, ele tava mais coradinho. Mano, deixa eu te explicar uma coisa. Coletivo. Como é bem de show, meu. Ficou bom pra caramba. É verdade, mano. Eu acho teatro legal, cara. Mas quando eu quero ver teatro, eu vou no circo. Ah, mas você não confia. No circo de Solé, entendeu? Você tá muito cético, cara. Não, eu sou cético. Não, mas você tá muito. Eu sou cético. Você tá muito cético. Mas acredita que o ser humano possa se arrepender? Você acha que aquele diálogo de 90 segundos que o Aidar fez assim, ó... Tô junto com você, hein? Vai lá. Você acha que isso é o Varsão? Falando, Muricy, você é meu técnico. Mano, não, meu ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O São Paulo precisava jogar melhor? Precisava. O Muricy precisava fazer a equipe jogar melhor? Precisava. É fato. O Muricy, a meu ver, esse ano tava cometendo uma série de erros. Uma série de erros. E não é porque a torcida ama o Muricy que eu não ia chegar aqui e falar aquilo que eu penso. Eu acho que o Muricy tava errando muita coisa. Muita coisa tava errando. Agora, o São Paulo também tem uma outra parte política. Que me desculpe. Eu acho que é uma parte terrível. Tinha muita coisa acontecendo. Não, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu concordo com você. Tem muita coisa nos bastidores que a gente nem fica sabendo o que acontece e que isso aí prejudica o time. Mas eu tô falando sério, Sombra, porque o Muricy, o ar que ele passava, pelo menos aí no penúltimo jogo do São Paulo, quando ele foi pra coletiva, é que ele tava de saco cheio. Ele tava puto e ele tava desanimado. Ontem, o ar que o Muricy, pelo menos transparecia, é que ele tava aliviado. Essa palavra. Depois também jogo, tá, né, mano? 4-0. Fora isso, eu acho que o Muricy, Sombra, ele tava até desconfiado de que o Aidar tá querendo mandar ele embora. Hoje, por mais que você pense e fale, ah, é um teatro, é isso e aquilo, mas o Aidar, ele falou pra Deus e todo mundo na mídia que o Muricy só sai de São Paulo se ele quiser. Se perder a próxima. Nele? Não, se mas é que tá. Próxima. Aí que tá, mas é que tá. E você tá bancando uma situação. E você daria o Oscar pra ele ou pra Mary Streep? Não, mas é que tá, Sombra. Amanhã, se acontece o contrário, Oscar, dele mandar o Muricy embora, todo mundo vai começar a questionar o cara. Eu acho que ele não vai querer dar esse murro na ponta de faca. A imprensa esquece. Ele é amigo dele, não fala nada. Eu tenho uma informação, não sei se... Eu falo. Não sei se... Eu tenho a informação, não sei se é quente ou não. O tempo vai mostrar aí um mesinho aí. Que o Aidar não vai falar mais nada, pelo menos até o mês de abril. Ah, cara. Até abril, você não vai ver o Aidar dando entrevista. Mas com qual intuito? Cada entrevista que o Aidar dá é uma polêmica. E que pediram aí pra ele não falar mais, pra dar uma segurada. Calma, pra meu esperar beijão. O ambiente. Calma. Eu falei. Agora. Eu falei, tem informação. Não sei. Tudo bem. Eu falei, se é quente, então vamos esperar um mêsinho. Não sei se o cara aguenta, meu velho. Porque não é só ali, não, hein? Em outra esfera aí tem ninguém quando abre a boca, sobe dólar, afunda navio, tá complicado o negócio. Agora eu vou falar um negócio. Ontem nós tivemos quase 17 mil pessoas no Morumbi. Financeiramente, até foi um bom valor, mas vou te falar uma coisa. Que vergonha. Eu não posso deixar 2015, de dizer aqui. 2015, né? Que vergonha essa venda de ingressos, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ontem, tudo bem, acredito, o ingresso... A pessoa tem o direito de... O São Paulo tem o direito de estimular o programa sócio-torcedor, oferecendo muito melhor o preço. Verdade, eu, por exemplo, lá comprei os 3 jogos de Libertadores e paguei R$165 já com a taxa de conveniência. Acho que é isso. Ou seja, e não é de arquibancada, é de cadeira térrea, tá? Que vai dar R$50. É um belo preço. Pra quem é sócio torcedor, bacana, né? Isso é uma cadeira térrea, Libertadores, 50, é um belo preço, né? Acho que tem todo o direito de estimular. Tem gente falando assim, olha, o ingresso individual tá muito caro. É verdade, é caro. Mas então, seja sócio-torcedor. Mas na contramão, que nem eu recebi hoje um e-mail de um torcedor, e eu não sei se isso é uma particularidade do plano de São Paulo ou de outros, um torcedor que mandou o seguinte, porra, meu, eu queria ter um plano familiar e eu poder comprar o ingresso... E poder levar o meu filho e a gente poder comprar o ingresso ao mesmo tempo e eu sentar do lado do meu filho. Eu falo assim, agora não dá, do jeito que é, eu não posso comprar, porque o meu filho não pode isso, porque não pode aquilo. Você é meio dificultado. E aí o cara fala assim, se através do plano sócio-torcedor eu não puder comprar uma cadeira ao lado do meu filho, então eu também não vou mais em jogo. Porque se meu filho não vai, eu não vou. Mas essa é uma situação que é fácil de você corrigir, né? Mano, isso é só. Fácil, mas não é corrigido. Isso é só um problema. Isso é só um problema. O atendimento aos clientes, aos torcedores, foi bizarro. Ontem, mano, mesmo com esse valor mais elevado, se tivesse sido feita uma venda... Aliás, uma semana antes do jogo que fizeram a troca do fornecedor, que é absurdo. É uma empresa lusitana agora. Que absurdo. Mano, 17 mil, mas podia ter 30. Claro, eu podia ter 30 mil. Eu concordo. Né? Tudo, mesmo com preço mais alto, podia ter 30 mil. Porque é gigantesco. Ó, sábado, ô Benja, sábado, o jogo do Audax. Eu comprei o ingresso. Eu comprei o ingresso e não recebi. E não recebi. É ridículo. Pro Audax. Então você imagina o desespero que foi pra nego que queria ir no jogo da Libertadores. Aí nego, ah, 17 mil, torcida desinteressada. Não. Quem gosta de ir em estádio, o cara tentou e não conseguia. Tentava e não conseguia. É um absurdo. É um absurdo. Mas vamos torcer pra coisa melhorar. O rapaz, eu vi os caras falando ontem, os torcedores entrevistados. Pô, isso é ridículo. Como é que você trata o torcedor desse jeito? É uma confusão, é falta de informação. O cara que comprou online. É sistema que não se integra com o sistema. E aí foi entrevistado quatro ingressos, aí estornava. Aí o ingresso que o cara comprava também era estornado. Não, é... Olha. Tudo bem que ontem caiu um mundo em São Paulo, também prejudicou muito. Mas vou te falar, cara, o torcedor quer no jogo não consegue comprar ingresso. E repito, né? Qual a vergonha de você copiar um modelo que dá certo? Porque é de um rival. Gente, o Corinthians acertou a mão, que tem problema, óbvio que deve ter. Não existe nada que é perfeito. O Corinthians acertou a mão. Há quanto tempo você não vê reclamação de venda de ingresso do Corinthians? Vai lá, conversa. E o São Paulo começou, né? Hã? São Paulo começou, já deveria ter um sistema até mais avançado. Agora, e outra coisa também, viu? Esse negócio de sócio torcedor é legal e tal. Mas eu acho também que tem que respeitar quem não quer ser sócio torcedor. Quem não quer ser sócio torcedor também tem o seu direito de poder comprar ingresso de vez em quando quer no jogo. Ué, mas tem esse direito. Sim, mas custava R$120. Eu sei, mas ontem você viu os torcedores de São Paulo ontem falar? E ó, aposto com você que muitos que fizeram sócio torcedor vão cancelar. E tinha cara dando entrevista, eu fui embora ouvindo. Não, eu fiz sócio torcedor pra pagar R$100 nos três ingressos aí. Eu não quero mais depois, não sei. Depende do que vai acontecer no campeonato, depende que não vai. Então, mas aí, ô Benji, eu não vou criticar o São Paulo. Não. Ah, termina. O que o cara falou assim, pô, eu vi os torcedores falando assim, ah, os caras jogaram o preço lá pra cima pra forçar o torcedor a ser a sócio torcedor. Até, tem gente que não quer ser sócio-torcedor. Agora, minha única dúvida... Tem cara que não quer ir todo jogo, tem cara que não mas, tem a grana aí pagar eu acho que tem que prestigiar quem vai. Porque o negócio é o seguinte, é com relação ao sócio-torcedor, o fiel torcedor, ou o avante, é uma ou então tendência. No Santos, o sócio-rei... É uma tendência. É, eu acho que é muito melhor você prestigiar o torcedor que tá sempre ali, tá certo? Ou seja, o cara que tá no Campeonato Paulista, o cara que tá na Libertadores, o cara que tá no Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil, enfim. O cara que frequenta mais o estádio, eu acho que ele tem que ter uma mordomia. Ele tem que ter, sim, esse desconto favorável pra ele. Facilidade. Que é um cara que frequenta, tá certo, RG? Então, se você pegar os três próximos jogos do São Paulo em casa, que no caso já foi um ontem e tem mais dois, o cara gastaria ali R$100. Um pouco mais, talvez. 120, vamos supor. R$40 por jogo, tá? É um preço justo. É um preço justo. Agora... O cara que é aquele torcedor esporádico, ou seja, o torcedor que vai só de vez em quando, ou então o torcedor que só quer ir numa final, por exemplo. Vai na boa. Desculpa, o cara que só vai na boa. Eu acho que esse cara, já que ele não gastou nada durante muito tempo, ele não compareceu como torcedor assíduo, ele tem esse dinheiro guardado e ele pode pagar um pouco mais caro. Eu entendo. Ninguém, assim... Sombra, ninguém mais do que eu aqui defende o preço em conta dos ingressos. Porque eu acho que o torcedor ele tem o direito de assistir o clube dele, tá certo? Mas torcendo tem estádio, porque o futebol ainda é popular. Mas dentro dessa situação, Portuga, desculpa, o torcedor que não vai nunca é aquele cara que pode chegar numa final e comprar do cambista. Mas eu gostaria de comprar do cambista, mas pode comprar do clube por 120 pau. É que assim, os programas de sócio-torcedor de São Paulo, de muito tempo pra cá, é uma grande bagunça. Então você nunca sabe. Os planos mudam, quando vem o Luiz Fabiano mudou, e vai mudando, e aí você não cria uma espécie de um padrão, né? Pra você ter uma percepção e um entendimento. Eu sou também totalmente favorável a se criar aí uma fidelidade. E que quanto mais sócios torcedores você tem, é melhor, para todos os clubes é melhor. Eu só não sei se acertaram a mão nesses R$120 aí. Só não sei se R$120 não ficou um pouco a mais, porque é 120 por pessoa. De repente o cara fala assim, será que tem um plano familiar interessante onde o cara possa comprar ingresso? Aí, segundo eu recebi e-mail aí... de ouvinte falando que não é legal. Plano 120 a primeira fase, quanto custará umas quartas? Mas pra você que lida com evento, você sabe muito bem que esses 120 representa 60. Porque 80% dos que vão comprar tem a carteirinha de estudante, sendo que o cara não viu escola, deve ter o quê? Mais uns 10 anos no mínimo. Isso é verdade. Ele comprou aquela carteirinha lá no centro de São Paulo. Existe uma indústria aí, é verdade. Você sabe muito bem. Governo. Você sabe muito bem como é que é. Bom, governo. É isso aí. Bom, mas, mano, ainda que seja, mas sim, assim, claro, entendi o seu existe o ser humano lá, que ele é decente, ele não o estuda, honesto, né? o honesto. Ele não estuda, ele não quer falsificar nada, ele não quer comprar esse nada. Só quer pagar. Esse paga o pato. É o brasileiro de bem. É aliás, quem paga o pato é o Corinthians. Mas o legal é seria. Meio, né? O legal seria o sócio-torcedor ter as vantagens merecidas e aquele que não quer ser sócio-torcedor. Ter o valor do ingresso para ele, mas com condições facilitadas para ele comprar, porra. É só isso. Oh, ninguém é obrigado a ser sócio-torcedor. Mas eles fazem isso para forçar o cara ser sócio. Mas não precisa. Mas o clube porra, faz para isso. Inteligência, cara. Atinge todos os segmentos, porra. É a mesma coisa que um espetáculo no teatro. Você vai lá, você tem o camarote, você tem a cadeira lá na frente, o lugar do gargarejo, porra. Oh, quer ver outra coisa errada? Outro Macaulay Culkin tem razão. Por exemplo, o cara que é proprietário de cativa pagou 120 pau ontem. Não deveria. Então, o preço da arquibancada tá errado. Porra. O proprietário de cadeira cativa que paga, então, o preço que o sócio torcedor paga. Lógico. O cara comprou a cadeira, ele paga a manutenção por ano. Ele tem uma manutenção. Por que ele tem que pagar 120 pau pra ver o jogo? Tá errado. Olha, Benja, a gente vê às vezes o futebol na mão de gente tão despreparada, cara. Não tá errado? Mas a empresa não assumiu ontem. O cara da cadeira cativa pagar 120 pau pra ver o jogo? Eu sou contra o proprietário de cadeira ter que pagar algum valor. Eu acho que não tem que pagar nada. Se ele comprou a cadeira é dele. Não, ele tem que pagar sempre o valor mais baixo. O ingresso mais baixo ele tem. Não, que pagar. Tem sempre aquele valor a título Paulo... de manutenção do lugar. É. Não, mas e tem ingresso também no jogo. Limpeza, tem a pintura, blá, blá, blá, blá, blá. Não, eu falo pro clube, falo, eu trago minha tinta e trago minha flanela pra limpar minha cadeira. Pô, mas você é muquirana, hein, cara? Paga o negócio, aí, ué, já comprei a cativa. Esse é o Estádio 97. Oferecimento do grupo Esser Benjamin. Vamos falar da Esser. Na sequência tem ouvintes no ar. Vamos falar da Esser, amigo, que você quer mais qualidade de vida, hein? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante e ideal para um ritmo mais tranquilo. Tem apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Então é isso aí, amigão. Vá visitar o Le Village, não perca tempo, não. Ali, super bem localizado, uma rua bacana demais ali da rua do bairro da Casa Verde. Rua José de Brito de Freitas, número 295. Lá você vai encontrar o Le Village, você vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então vou lá, vou repetir o endereço para você visitar o stand, hein, do Le Village. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's. Você pode ligar, liga agora mesmo aí, pegue sua informação. 3951-3888. 3951-3888. É isso aí, vivendo Le Village também vai ser show de bola. Abração pro Rafa, pro Alan Roy, pra Paula Gil e toda a família Esser, Zombinha. Nós vamos ao ouvinte, mas é que eu não queria perder a oportunidade de ler uma mensagem de um amigão aqui. Ele tem cadeira cativa lá no São Paulo, é amigo nosso, particular. Ele tem cadeira cativa. Aí ele falou assim, olha, cada cadeira cativa tem letra e dois números. Um engenheiro de São Paulo colocou letra e três números. Fui no clube para saber quais eram as minhas cadeiras e o pessoal do financeiro não sabia sequer que tinham colocado três números por cadeira. Legal pra caramba. Aí ele pergunta pra mim. Legal, ele pergunta pra mim assim: aonde eu sento? Daí ele fala: não responde que você é inteligente. Legal. Ah, que beleza. Ai, ai, quer dizer, mano, e o Galo, onde perdeu do Atlas e do 1x0? Você viu que milho do Atlético, hein? Que vergonha, mano. Nossa, eu achei que o Atlético chegou forte, Sombra. Falei: ó, o Atlético não é só Libertadores. Cadê os caras que os brasileiros iam deitar e rolar? Mas é você e um tal de Portuga. Eu continuo com o Atlético. O Atlético tá desfalcado. O Atlético tava sem 5 jogadores, mas mesmo assim não podia perder pro Atlas em casa, né? Nossa senhora. O Edi Carlos é horroroso, mano. Achei que era favorito. Ele sempre foi. Nossa, Sombra. O Leonardo Silva machucou e ele... Campeão do mundo, pô. Tá se tratando, é de Carlos. Ajudou vocês contra o Liverpool lá, mano. Daí? Até gol, pô. Alô? Alô? Quem fala? O Wallace Costa Ribeiro. Olá, locutor Costa Ribeiro. Wallace Costa Ribeiro. E o Wallace. Wallace Costa Ribeiro. 3.1 RG. RG. Quanto? 3.1. Aí é com o Motinha, velho. O Motinha foi de costa, não, sempre de frente. Ô, RG, você conhece a família Costa Ribeiro? É uma família tradicional, família Costa Ribeiro. Costa Ribeiro? É, não conhece. Ô, Wallace, qual o seu bairro? É o Jardim Rebeca, o Ben já acertou. Já. Jardim Rebeca? Rebeca. Ah, já, também não. Tem o Jardim Rebeca? Não, pior que não. É louco, hein? Não, eu não entendi. Nem o que ele falou. Reinberg. É Reinberg, né? O Beijo já acertou da última vez. É bairro judaico esse aí. Ai. Não, não é. É sim, lógico. É tudo que termina com Berg é de vocês. Não, mas não, é do Paraguai ou não? Não é. Também é. Hã? Com um judeu que jogou uma pedra de gelo no oceano, ela começou a ganhar forma e consistência. Você sabe que foi no iceberg que o Titanic bateu pra afundar. Foi, mas isso é lenda. Isso aí foi um míssil ali. Míssil. Foi um míssil na época. Falaram que foi iceberg. Porra, pra... Você quer mudar o curso da história? Ah, eu sou a favor da teoria da conspiração, mano. Animal, míssil. Véio. Mas é verdade, jogaram um míssil no Titanic aí. Mas eu posso impressionante. Colocaram a culpa no iceberg que não se defende. Terminar? Impressionante esse cara aí, velho. Vai lá, brincadeira. Mas o Jardim Heidelberg é Zona Sul, pô. Isso mesmo. Mas tá animado, hein, parceiro? É, mano, você saiu da onde? Saiu da cadeia, pô? E olha, não tem motivo pra estar desanimado. Os time o São Paulo ganhou, o Corinthians tá bem, o Santos tá bem, o Palmeiras tá bem. Sim, sobe o hino aí, Sombra, por favor. Tricolor. Tricolor. Às vezes você fala de São Paulo, aqui a gente tem um ranking de profissões aqui. Ranking de profissões. Temos o nosso ranking aqui. Fala aí, profissões, mano. Deixa eu mandar um abração aqui a nível do Ademir Quintino. Parabéns, sucesso. Ademir Quintino, meu amigo Guilherme Palese também. Dois. O cara é uma figura, velho. Um abraço pro Ademir aí. Ademir e Guilherme Palese. Parabéns. Eu sei que o Ademir Quintino tá morando com um moleque lá. Ademir tá morando com um cara? Ademir Quintino morando com um louco. Ele é morando com um moleque. Ademir Quintino que tem sempre portas abertas. Quando puder voltar aqui e fazer mais uma participação especial, por favor. Meu amigo de longa data, Ademir Quintino, Alexandre Barros, da equipe dele. Ouvinte diário. Aproveitar que é seu aniversário, manda um abraço pro doutor Ari Zexer, que é meu médico. Quem? Meu ortopedista. Mas, amigo, Quintino e Palese. Você paga a consulta? Veja. Paga. 8 abraços. O cara não é... Com quantos abraços tá a consulta? Essa é a moeda do Benjamin. O cara, ele não é médico. No final do programa, ele manda de novo. Ele é da prefeitura, pô. O cara trabalha, o cara vive disso. Não sei. 8 abraços, Sombra. Já envolvendo exames. Qualquer problema. Se fosse uma consulta rotineira, dois abraços. Dois abraços. Qualquer problema muscular, qualquer coisa, eu ligo pra ele. Ari. E o amigo? Eu já ligo no médico. Oi. Ah, eu também. Eu penso que vou ter dor, eu não tenho ainda dor. Tá mó fresquinho. Eu sei que eu vou ter, eu já ligo pra ele, Ari, posso passar e pode. Ah, com certeza, eu sou assim também. Mas, o amigo, no nosso ranking aqui, você trabalha com o quê? Então, mano, da última vez que eu falei meu serviço, o RG falou que tem uma confusão entre os vendedores de açougue aí. Trabalho com vendas, sou representante de vendas. Você frigorífico. Você vende carne. Essa carne é frito. É que eu perguntei por que toda vez que você vai comprar carne no açougue, o cara fala, a peça tá começando agora. Puta, o cara nunca te serve. Você lembra o treino do Rock Balboa? Era no frigorífico. Ele socava o boi lá, né? A peça. Socava o boi. Você viu que aí, aconteceu? Meu irmão, também já soquei o boi. Você viu que aconteceu faz um mês? Você viu um mês atrás que aconteceu? O quê? Nas férias, uns turistas foram lá naquela cena. Lembra a última cena do Rock Balboa, do Rock 1? Na Filadélfia aqui, né? Lembra do Rock 1? Quando ele sobe a escadaria? E ali é um ponto turístico, todo mundo vai lá tirar foto. Todo mundo faz a pose, né? Faz a pose e tal e tira. Que nem lá na Abbey Road, lá atravessando a faixa. Nossa, RG, que ridículos. Os caras chegaram. Ridículo é o teu passado. Não, eu quero ficar atravessando a rua que nem os Beatles. Eu atravessei 200 vezes. A Renan não acertava a foto. Como não vai ser atropelado. Passei metade do dia ali. Acertava a foto. Os moleques foram lá tirar foto na escadaria. Quem tava lá? Quem? Stallone. Sylvester Stallone. Ah, é? Sylvester, no dia que o Stallone tava lá. Ele pagou as contas que ele deixou aqui no litoral do Rio de Janeiro? Você acha que o Stallone tem que pagar uma conta? Claro que tem. Acho que não. Ele tá divulgando o país. Você viu que ele falou que explode o país e você ganha um macaco? Lembra disso? Tem um aí, velho, que é complicado, viu, Sombra? Tem um amigo garçom aí, não vou citar o nome da pessoa, mas falou que pro cara pagar, mas dá um trabalho. Ah, é. O cara fala, sou famoso, mas não quero pagar, não. Já ouvi dizer isso também. Fala o quê? Você quer me cobrar conta? Pô, eu vim aqui. RG, o quê? Artista? Opa! Fala fora do ar. Nossa, velho. Ah, o quê? Opa, será? Eu trago três garçons de lugares diferentes. Eu tenho uma outra versão. E disseram, opa, então, peraí, quando tá do teu lado. Porque te trago três garçons aqui de restaurantes diferentes. Será? Quando o cara apareceu ali e falou, o quê? Já. Tem que pagar? Não, mas, pô, eu sou fulano de tal. Eu tenho uma outra versão. Opa, falou, eu sou ele? Opa! Eu tenho uma outra versão, que às vezes, em muitos restaurantes, os caras não querem cobrar a conta dele. É. Então, carro, e tem uma montadora aí, famosa aí, que quando o homem quer, fala assim, pô, quero trocar de carro, não esquenta de cabeça, não. E nem um carro cobra tudo dele. Bem, mas uma coisa é quando te oferece, outra é quando... Não, né? Vou pagar o cara. Mas você não pode cobrar do cara. Como, cara? Pode. Acho que não. Mesma coisa, se eu tenho um restaurante, os caras do Iron Maiden vão lá, eu mato o garçom se ele cobrar a conta dos caras. Você vai matar e vai preso. Não, vou, no Brasil não preso. Sei se vai, mas não. Vou preso, mas os caras do Iron vão pagar a conta. E por falar em matar, amigo, antes de você falar de São Paulo, por que o preço da carne tá tão caro, hein, mano? Nossa, mano, você chegou no Brasil hoje? Mas que tá barato? A carne, gente, é um produto carne. Aí essencial aí pra que as pessoas carne. Possam sobreviver. A carne. Você precisa de proteína, gente. O diz povo aí, precisa comer proteína. Você que vende carne, por que o preço sobe muito? Porque carne é frito boi, é carne de qualidade. É aquela coisa... sombra, às vezes a concorrência é grande, né? E existem várias empresas que... fornece terceiriza seu serviço e acabam a gente frigorífico está sendo um valor um pouco acima do valor de venda para ganhar o nosso ganho, entendeu? Mas aí e com essa greve dos carreteiros agora, então, por exemplo, agora o dólar está mais alto. Então, a exportação favorece, tá certo? Em tese, acho que então pode-se exportar mais carne. A carne brasileira fica mais barata para ser vendida lá fora. Aí começa a faltar carne no mercado interno, aí sobe o preço, é isso? Com certeza. Aí a tendência com o aumento do dólar, a tendência é aumentar, hein? E não só a parte do carne, a parte de frangos e legumes, verduras. Mas você viu que eu falei pro companheiro de eleição? Falei, nossa, a carne tá cara, come ovo. Você explicou? Falei pro povo, para que, por exemplo, o povo queria metrô para ir no jogo, vai a pé, faz exercício, come ovo, não precisa comer carne, assim que a gente trabalha. Sai daqui. O preço da carne, eu não entendo, mas compreendo. Agora, um pé de alface custar R$6, R$7, velho, tá difícil, hein? É porque é daqueles agrotóxicos. Você quer comprar na... No, na rede do PA, né? O Pão de Açúcar ali, é isso mesmo. Mas o... Brincadeira! Ô Wallace! Oi! Você assistiu o jogo ontem? Então, assisti pela Fox. Como o Mano falou, nem todo São Paulino, cerca de 60%, assistem em outras emissoras e não dão preferência pela Globo. Só te falar isso, tá bom, Mano? É aquela coisa, tem um grupo no WhatsApp... Foi transmitido meus amigos, jogo, mais de 100 pessoas, eles não dão preferência a Globo. Eu noto isso muito. Eu noto isso. Olha, vou dizer uma coisa pra você. O Fox tá gostando. Ninguém gosta da Globo, São Paulo. Eu não gosto da Globo. É fera. Viu, Wallace? Eu não posso dizer que isso é a maioria, que isso é todo mundo, que isso são 100 mil, são 200 ou são 10 pessoas. Mas, via de regra, eu vejo muito assim... Entre torcedores do São Paulo, uma certa ojeriza em relação à Globo. A gente percebe um pouco isso. Fica ouvindo pelo rádio, mas não assiste a Globo. Mas é fato. Ontem foram três canais transmitindo, né? Tem isso também, cara. A audiência. Mas o Corinthians, quando joga, são três. Caldas também foi assim, hein? Quê? Corinthians e Caldas também foi assim. Como assim? Passou na Globo, passou na Sport TV, mas o jogo de estreando, hein, mano? Ô, mano, o jogo do Once Caldas e do São Paulo, do Once Caldas, se não me engano, ele deu 3 pontos a mais, deu 25. Mas, do, ô, mano... O do São Paulo chegou a dar 22 de pico, você entendeu? Torcedor do São Paulo... Torcedor do São Paulo e do Santos... O número da Globo não caiu, o que subiu demais foi o número da Record. Torcedor do Santos e do São Paulo... Do Palmeiras tem TV a cabo. A maioria dos corintianos é TV aberta, cara. É lógico, aí aumenta a audiência mesmo. Tem gato. Tem isso também. Agora o professor Roberto Quantas? Hoje não. Hoje não, mas o meninão não contava aqui que no começo de carreira? Quando você era pobre? Quando você era pobre? Eu vou entrevistar você igual a Suzane, mano. Opa. Quando você era pobre, muito triste. Mas ô Wallace... Você fazia gato? Me diz uma coisa, cara. Vários. Fala um pouco do jogo de ontem, o quanto você acha que o São Paulo melhorou, se melhorou, o que ainda precisa melhorar para continuar e realmente ter chances de brigar pela taça. Com relação ao jogo de ontem, o Danube não é referência, né? foi um jogo tranquilo, que é pura obrigação do São Paulo vencer o Danúbio. Ali teria que ser um jogo mais forte, mais pegado. O Danúbio veio somente para se defender. Mas qual time que vem para jogar aqui e não vem para se defender? Ah, você pega um Boca Júnior, ele se defende, porém... Oi? Velho, o Boca Júnior foi campeão contra o Santos aqui no Murumbi. Com... Ele se defende, deixa eu terminar. Ele se defende, porém, o Boca tem um ataque super poderoso, entendeu? Ele é bem mais forte com relação às outras equipes. Ele joga no contra-ataque. Mas então você não curtiu muito? Você não curtiu muito o jogo de ontem? Você acha que o São Paulo não melhorou nada? O Danúbio não, legal. Ele melhorou com relação ao jogo contra o Corinthians. Ele melhorou bastante. O Reinaldo jogou bem. Acho que o pessoal até esqueceu um pouco do Álvaro. Eu brinquei ontem com o pessoal. Esqueceu até do Álvaro. Álvaro Pereira. É, porque ontem ele foi bem, o Reinaldo, e até mesmo o Bruno. É aquela coisa, que o Danúbio é o mais fraco do grupo, isso todo mundo já sabe. Mas se o São Paulo também não mete 4-0 e mete 1, aí vai falar, porra, o mais fraco meteu 1, olha que sofrimento, desgraçado. Tá certo, pegou o mais fraco, tem que enfiar gol mesmo, tem que ser convincente. Será que os outros do grupo vão receber o Danúbio e vão meter 4? Agora, porra, não é possível que não tenham enxergado que pelo menos ontem o São Paulo teve atitude contra o Corinthians. Além do Corinthians ser um bom time, o São Paulo também não foi um nada em campo. E ontem, pelo menos, que pegou um adversário fraco, mas teve atitude, teve correria, teve uma entrega, né? A gente vê um Souza correndo, o Souza que eu gosto, do Souza, mas desse ano tava só fazendo figuração, e outros jogadores que ontem tiveram muito mais entrega. E além da entrega, né? Pô, a gente conseguiu ver tabelas em progressão, conseguir tentativas de tabela. Meu Deus, caiu uma luz no mundo. Mesmo, houve um crescimento com o time, junto com a torcida, os laterais, o Bruno se saiu bem ontem, o Dória firme e aquela coisa, na minha opinião, eu acho que o Thiago Mendes deveria ser titular. Ele dá mais boa habilidade à equipe ali no meio, ele é bem mais ágil que o Vinícius. O Centurion provavelmente, aí é minha opinião, próximo jogo contra o São Lourenço. E que bom, hein, que o próximo jogo contra o São Lourenço daqui a 2 semanas. Isso é ótimo. Tem tempo de se preparar legal, tem tempo de deixar todo mundo no pique pra jogar. Daqui a 2 semanas vai jogar contra o São Lourenço. O Centurion, na minha opinião, vai pro banco. Deve começar no banco e é aquela coisa. Quem não tiver bem ali, naquele meio ataque, quem não tiver bem, samba pra ele entrar. A torcida vai pressionar, né? Você, na sua opinião, se o Centurion... Você acha que o Muricy vai jogar ele já de titular? Começa pelo banco? Não, pelo que conhecendo o Muricy, acho que ele vai deixar o Centurion no banco e começar com o Ganso, com a mesma formação de ontem, né? E vai colocar o Centurion aos poucos, o Centurion. E quem você acha que deveria... Quem você acha que se o Centurion jogasse, quem que você acha que deveria ser substituído? Nossa, eu acho... A briga tá feia ali. Acho que o Denilson ali, hein? Porém, ia ficar muito aberto, hein? Denilson? Mas velho, Wallace, você tem que vender carne mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa não, pra você. Eu ia me matar do coração. É porque o time ia ficar muito fraco, Sombra. Muito frouxo de marcação. Pô, tá brincando, mas tem o Cinturão no lugar do Denilson, ninguém tá louco. Marca. Vai vender carne, Wallace, pelo amor de Deus. Sombra, porém, você pode recuar mais o Souza, entendeu? Não, jogar com um volante? Isso aí. E deixar ele aberto ali. Contra o português dá pra fazer. Na verdade... Nossa. Contra a portuguesa da Wallace. Agora sim, se de repente o Centurion, ele já faz... Capivariano. Ele fez meio campo já quando jogava no São Lourenço. Se você colocar o Michel Bastos pra jogar de lateral, tendo o Centurion de meia esquerda, aí já dá um negócio melhor. Oh. Se você puder fazer os dois ali. Ô, homem da carne, tá anotando os aviões aí do estádio 97 ou não? Não tô anotando não, Sandra. Não tá afim de viajar pra Barcelona? Que vergonha, hein? Que vergonha, né? Que vergonha. Então, você não tem passaporte, é isso? Não tenho. Não? Tá louco. Não. Pô, tem que ter passaporte, cara. Tem que ter. Fugir, uma dessa, né, o nego ganha uma passagem, ganha uma viagem dessas. Meu Deus do céu. Cheguei a pesquisar os valores, porém não tirei mesmo. Não, meu, tem que a gente tirar passaporte, meu. Passaporte hoje é tão importante quanto um órgão genital, gente. É verdade. Ativo. Fale com o seu médico. Só que tem uma coisa, Eu falaria, fale com o seu médico. Se você precisar sair do país, você não precisa do órgão de genital, mas do passaporte você precisa. Então, justamente. Vem a Roberta Close. A Roberta Close vai pra cima, vai pra baixo, aí não precisa. Tem o órgão genital. Que nem dizem, o Domênico, por exemplo, diz que não usa mais. Então pra que vai fazer falta, não é verdade? Diz que ele nem usa mais. Melhor ter o passaporte. Melhor, óbvio. Não é? Lógico, claro. Ô, Sombra, eu quero tirar... Alô? Oi. Alô. Quero tirar uma dúvida com você. Eu já mandei alguns e-mails aí, porém não responderam. Quem responde os e-mails aí da rádio aí? Que eu já mandei direto pra vocês aí com relação ao ingresso dos Paralamas. Eu ganhei o ingresso, porém não posso comparecer. Você ganhou, mas não vai poder ir? Isso, foi dia 19, eu posso... Mas já acabou o seu prazo para retirar os ingressos? Já tirei, já faz tempo. Ah, então você dá o ingresso para quem você quiser. Ah, eu posso, né? Sim, ele não é... Você ganhou o ingresso? Ele não é nominal. Sim, sim. O ingresso não é nominal, você só não pode vender vender na porta. Entendeu? Aí você vai em cana, velho. Porque senão chega os caras lá... Você vai ser cambista, você vai ser preso, velho. Os caras estão de olho lá, se você vender lá, é uma passa. Entendi, a dúvida era essa mesmo. Beleza? Beleza, velho. Abração pra você. Ô, dá teu endereço aí que eu vou buscar pra mim, velho, esses ingressos. Venda, Freeboy. Um abraço pra você, Wallace. Valeu. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Abraço. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau. O Wallace, já que a gente tá falando de avião, olha aí o avião do Estádio 97 passando, isso, ó. Isso, é RG, hoje é o último dia de passagem aqui do avião, cara. Chegou, hein? É, o penúltimo dia, amanhã é o último. Que dia você viaja, RG? Dia 19 de março. Estarei sobrevoando. Tá chegando, hein, RG? E o legal é que você que não ouviu nenhuma das suas oportunidades, ouça amanhã e ainda assim você pode. Ouça. Bah, anota aí, ó, passou o avião. O avião do Estádio 97 acabou de passar. É, porque nós vamos levar um ouvinte com acompanhante, também na companhia do RG número 2, para assistir Barcelona e Real Madrid. Para participar, fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Você tem que anotar quantas vezes passa em um único dia do programa. Um único dia do programa. Só sobra hoje e sobra amanhã. Escolha um dos dois. Se você ainda não anotou dia nenhum, porque segunda-feira, o primeiro que entrará ao vivo no ar aqui no Estádio 97... E disser, olha, no dia tal, eu ouvi tantas vezes o avião do estádio. E você que vai escolher o dia, não somos nós que vamos perguntar o dia. Você vai escolher um dia e vai dizer, olha, no dia tal, eu ouvi tantas vezes passar o avião do estádio 97. Meu amigo, se você tiver razão, se tiver tudo certo, e se você tiver com seu passaporte com validade suficiente para entrar na comunidade europeia, para entrar lá na Espanha, opa, você vai ver Barcelona e Real Madrid. Vai poder levar acompanhante, lógico, acompanhante também tem que ter o passaporte em dia, né? Vai assistir Barcelona e Real Madrid, vai aproveitar as delícias da Catalunha, comida, bebida, puxa vida, passeios, lojas, compras. E vou dizer uma coisa pra vocês, muito se fala dos Estados Unidos, que é um país fantástico pra se visitar, né? Estados Unidos é um lugar maravilhoso também. É a primeira Terra Santa. Exatamente. Chique, um país Jerusalém chique. É a segunda. Mas a Europa, que tem cassino. Mas a Europa, mano. A Europa também tem uma beleza ímpar, cara. Sim, claro. Tem as suas particularidades. Claro. E essa é diferente dos Estados Unidos, mas é tão bom quanto, cara. E a região da Catalunha é especialíssima. É demais. Não, você não deve perder a oportunidade de participar de uma promoção como essa. Até pra vocês aí, inclusive, viu? Eu tava falando hoje com o Marcão lá da Singapore Airlines. Sim. Ele até pediu pra passar um recado. Que tem pacotes da Singapore Airlines a partir de R$4.050 por pessoa, mais as taxas de embarque, né? Sim. Exatamente. Caralho. Você dá uma entrada de R$810 e o saldo em até 9 vezes de 360. Quê? É verdade. 9? E aí vai ganhar 3 noites de hospedagem com café da manhã, categoria 3 estrelas, apartamento duplo, ainda vem City Tour. Caraca, bem bacana, velho. Bem bacana mesmo. De repente o cara pode até aproveitar essas pra ir ver o jogo. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Lógico, o ingresso não tá no pacote. O ingresso só tá no pacote do avião do Estádio 97, né? Aí não tem jeito. Eu tenho passaporte. Se eu gostar desse negócio de Europa... É bom o preço, não é, Benjamin? Ótimo. Ô? Não é não? Ótimo. Você vai gostar. R$4.050 ao câmbio de hoje? E eu vou te falar, nunca viajei, né, com a Singapore Airlines. Eu fui dar uma fuçada lá, conversei com o Marcão e tal. Você fuçou? É, não, quando a gente diz que é uma das maiores e melhores do mundo... Eu sou sincero. Uhum. Eu não vou mentir. Eu nunca tinha viajado com eles. Rapaz. A brincadeira é séria, hein? A coisa brincadeira é gente grande, viu? É coisa de gente grande. Coisa de gente grande ali, não é? Esquece tudo que você vê por esse lado de cá. Como diz minha mãe, não é bolinho, não. De onde vem, será que vem esse ditado, não é bolinho, não? Minha mãe também diz. Hein, velho? Liga lá pra Dona Cidália. É lá das antigas. Dona Cidália que pode explicar, né? Da onde veio essa... Ou a Dona Rebeca, uma das duas. Não é bolinho, não. Pra minha mãe não vai perguntar, porque ela é prolixa. Em breve... O que é prolixo? Putz. Em breve eu vou... Em breve, viajarei, aí vou... Vou debutar... Porra, de novo? Na Singapura. Opa. Opa. De novo? O quê? Eu não vou debutar lá, velho? Eita. Pô, entrei lá no site, viu o avião? Foi eu vi, é bonito. Não, hein? É animal. Cheguei à conclusão que eu nunca viajei de avião. Você sabe que é coisa? Bonito, né? Porque assim, o que existe, eu não vou me referir a uma companhia aérea em especial, né? Mas por exemplo, você pega assim, quando você pega uma executiva, primeira classe, apesar que todas as classes da Singapura são especialíssimas, né? É, só você entendendo e vendo o site dos caras e conhecendo os aviões, né? Mas assim. Há companhias aéreas que transformam uma executiva numa cama. Sim. Eles, a Singapura, eles pegaram uma cama e transformaram numa cadeira. Uma cadeira. Entendeu? E isso tem uma baita diferença. Diferente, lógico. Isso tem uma baita diferença. É, olha, mas é animal mesmo. Você, entra no site dos caras. Queria agradecer o apoio da promoção. Amanhã é o último dia para você anotar a quantas vezes o avião do Estádio 97 passa. Segunda-feira. É, o Aragão mandou aqui pra mim, Singapura é F, é verdade. Grande Aragão. É, valeu, Leandro Aragão, o maior palmeirense que eu conheço na história da humanidade. Então, queria agradecer o pessoal da Singapore Airlines, né, a companhia aérea mais premiada do mundo, e também a agência catalana de turismo, que tá planejando um tour bacana pra você, RG, e pros nossos ouvintes que forem os vencedores. Louco pra chegar que viajarem pra Catalunha. Meu Deus do céu, vai ser muito inveja, massa. Que inveja gostosa de você, cara. É verdade. Né? É verdade. Azar seu. E vai ser um puta jogo de bola, hein, RG? Os dois estão ali se degladiando toma lá em cima. Área, uma puta área, jogando bola. Vai ver o tal do Leonel, RG. O tal do Leonel. É. Que o mano. Mas basta você ir pra Itaquera que já vê o Mendoza. Que o mano diz que. É igualzinho, né? Bola igual o Leonel. Igualzinho. Ô, mano. Esse é o mano. Ô, seu mano. Diga, mano. Estou aqui. Essa companhia era tão bacana que se você não entrar barbeado na aeronave, eu não deixo entrar. Eu não deixaria entrar. Fica um cara com algodão passando na cara. Não, e você até destoa, velho. Se você chegar com aquela cara de mendigo no avião desse daí, velho, não dá. O Christian mendigo do Corinthians viaja? Não embarca. Os caras falam, opa, você não, velho. Você vai no compartimento de carga, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. RG número 2. Diga, mano. Você sabe que o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Ah, não pode, né, mano? Você sabe que nós somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, não sabe? É verdade. Que nós nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, não sabe? Também é verdade. Mas na hora de se cuidar, RG número 2, aí nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. Então, produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Você que tá com essa pele gasta, você que tá com essa pele irritada, você que tá com essa sua pele talvez ressecada, porque a cidade de São Paulo tá muito seca, RG número 2. Sim, verdade. Você vai dar uma recalchutada, vai ficar zerinho. Vai parecer um traseiro de nenê, tá bom? Ó. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Ó, eu vou falar pra você, velho. Ó, o modelador de cabelo desse daqui é top, cara. O cara que vai trabalhar, o cara que vai pra balada, pode ir nessa dica, porque você não vai se arrepender. Esse eu recomendo. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Sim. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, e ó, a gente não para de falar de coisas gostosas que o Estádio 97 prepara. Todo ano começa com o Réveillon, depois vem Carnaval, a Páscoa, férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a 7ª edição do resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665. 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort, hein? Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ah, vai! Vai ficar no mesmo quarto que a Domênica. Como assim, velho? É, o resort do Estádio 97. Você ainda não ligou lá na Lotus Travel? Dá uma ligada lá agora, hoje mesmo. Porque ainda no primeiro período, né, com bastante antecedência, você pode parcelar o seu pacote em 6 vezes nos cartões Visa, Mastercard ou 6 vezes no cheque, RG. É, e só dá um alô, ó. São 2 eventos por ano sensacional. Então, se você perdeu o navio, velho, é o resort. Você vai no resort, você vai adorar o resort. E o ano que vem, com certeza, você também vai querer voltar. E aí você vai começar a fazer navio, resort, resort e navio. É show de bola. Vai por mim, pode ir. Vai gostar demais. O resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, reunindo toda a turma do Estádio 97. Tenho certeza, você vai ficar feliz demais. São muitas atrações e você pode ligar agora porque tem lá o plantão, tá o Paulo Tinoco. Grande e o Paulo Tinoco. E o que é legal, que o Paulo Tinoco, ele adotou uma estratégia de marketing da empresa, na qual ele colocou 7 anões atendendo você. Ah, então, Aurelinho, ele tá dando emprego ao Aurelinho. Exato, tá lá o Dengoso, tá o Mestre, como tá o Zangado. Como seria o Aurelinho atendendo a pessoa pra comprar? Lotus Travel, boa noite. Liga lá na Lotus, fala assim, quero fechar o pacote do Estádio 97, sei que tá fazendo em 6 vezes, cabe no meu bolso, quero ficar com a turma do estádio lá no Bourbon Spa Resort, você vai adorar. E mais, hoje quem fechar ganhar hoje um par de ingressos pra festa do Energia na Véia. Pronto. Com o show dos Paralamas do Sucesso. Pronto. Oh, meu, vai bom, logo. Bom. Aqui fechar bom. Hoje são 6 horas e 58 minutos. Repita. Então ligue lá, 28964665, mas tem que fechar hoje. Repita o horário. É, 28964665. Então você ainda tem aí, olha, 1 hora e 2 minutos pra ligar lá e falar com um dos 7 anões do Paulo Tinoco e fechar o seu pacote do resort do Estádio 97. E olha, o resort só dá pra fechar na Lotus Travel, viu? Só na Lotus. É, não fica procurando terceiro. Não entra por aí. Não. É furado, hein? Só na Lotus Travel. Exclusivo. Loja oficial. É exclusivo, velho. Agência oficial do resort. E, velho, ainda mais, o cara ainda ganha um par de ingressos pra ir no show dos Paralamas, na festa da véia. Fechou. Pô, você vai ver, são no mínimo R$140 a mais que o cara já tá sendo beneficiado, lógico, cara. Lógico. E vai fora o espetáculo. Ó, fora o show, né? Fora o show. Festa da Véia, 14 de março, viu? Festa da Véia, 14 de março, com o show dos Paralamas. Tem DJs do Energia na Véia, aí chega à meia-noite, no palco Paralamas do Sucesso, aí depois do show, continuam os DJs do Energia na Véia. E 22 de maio, resort, velho. Olha, resort. Ah, vai ter o show do Rudy, vai. E olha, eu acho que o Rudy vai trazer o Tobias pro show. Eu acho que vai. O Tobias fala nisso. O Tobias foi pro navio? Foi pro navio. O Tobias foi pro navio. O Tobias tem passaporte. Você sabe que eu ia? Ele tem passaportezinho. Ele entra muqueado, mano. Ele tem o passaportezinho. É muito bonitinho, cara. Tem com capinha, tudo. Ele pôs uma capinha plástica. Tem boinha pra ele no navio? Tem boinha. Arrumaram uma cabine. Imagina. Você sabe que a boinha dele, que é? É um pedacinho de plástico bolha. Cabininha. É a cabininha dele ali. Esse Tobias é... Olha, Tobias. Ei, Tobias, um abraço pro Tobias. Deixei ele na minha cabine. Ah, deixou? Ah, cuidado, hein? Perigo, hein? Ah? Cuidado, perigoso o Tobias, hein? É mesmo? Tem várias passagens lá por Tobias, isso. Tobias, olha, é meio doidão, velho. Cuidado! Ah, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora nós vamos à sequência sem parar do Estádio 97. Ah, esse é o momento sem parar no estádio. Três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo o lugar. Alô? Alô? Quem fala? Denilson. Denilson do quê? Denilson Rodrigues Lopes. E quantos anos, Denilson? 2.5. Aí é RG número 2, 2.5, Denilson. Ainda usa, mano? O quê? Aqueles negócios de envelopes lá, correio. Pode usar. Opa! Quer dizer que você ficou feliz em envelopes, é isso? É. Quando você viu o cara... É, mas é, acho legal. É bom. E, ô Denilson, qual o bairro? Eu moro no Jardim Campanário. Na Zona Sul, perto de Diadema ali. É bom, hein, RG? Não é? Bom. Bom. Excelente, excelente. É ou não é? Perto de Diadema ali. Exatamente em Diadema. Opa, que beleza. Chupa aí, ô RG. Aliás, em Diadema tem uma loja Tentbit aí no shopping da Praça da Moça. Tem uma loja Tentbit que vende ingressos para a Festa da Véia. Aí sim. E... Aí. Ô, amigo. Oi. Trabalha com o quê? Sou técnico de segurança de trabalho. Aí é RG número 2. Segurança do trabalho. Técnico, RG, técnico. Mas você trabalha para uma empresa ou você presta consultoria? Eu trabalho numa empresa do mesmo ramo de atividade aí que o ouvinte anterior, se eu não me engano. Frigoríficos. Exatamente. E, ó, amigo, o negócio é o seguinte, na porta da tua empresa tem aquela plaquinha lá, estamos há tantos dias sem um acidente de trabalho. Igual no pica-pau. Acabei de atualizar ela. Mais um dia. Quantos dias tá? E então, quantos dias tá aí? Hoje, 136. Ah, mas todo dia tem que atualizar, gente. Você sabe que aqui na porta da rádio tá escrito 12 minutos. É. Me contrata aí que eu resolvo isso, pô. Toda mas hora que o amigo, qual foi o último acidente? Qual foi o último BO que deu aí na tua empresa? O último BO, se não me engano, se não me falha a memória, foi um funcionário que prensou a mão trocando uma bateria de empilhadeira. Ah, é? Na verdade, companheiro, se ele prensou a mão trocando alguma coisa, perdeu um dedo, ele vai tem futuro. Pode virar presidente. Pode virar presidente. Desculpa, ele prensou a mão, mas só queria fazer uma pergunta. Não é o mesmo setor que embala carne moída, não, né? Não, aqui a gente só faz a logística. É porque o sogro achou uma unha. Achou uma unha na carne moída dele. Vou falar pra você. O moleque lá no mercado de bairro lá que tem aí, do lado da minha casa ali. Ah, mano, não comeu. Uma vez, verdade, o moleque tava fazendo aquele bagulho lá, carne moída, e você tem como se fosse um... Pilãozinho. Local, assim que você soca a carne. É um pilãozinho. Pra entrar é aquele buraco. O moleque não meteu o dedão ali na carne pra empurrar a carne na máquina. Ah, o dedão foi junto. Você tá brincando? Moeu a mão inteira. Não, mas eu conheci um cara que ele trabalha meio açougue. Legal que você ganhou meio quilo a mais, né, de foi carne. Foi a mão, cara. Tinha um anel no rocambole. Verdade, mano. O bagulho era saco, mano. Não adianta. Desceu, um abraço, velho. Não vai tirar de novo, não. É, já era, mano. Já é, o Domênico pôs a cabeça lá, não foi? Aí ficou desse jeito. Escapou por pouco. Domênico, eu não sei, mas tem um aí que trabalha nesses porquinhos, parece. Mas esse negócio de segurança é o trabalho, mano. O bagulho é um negócio sério, hein, amigão? E o que tem de cara que se machuca aí, a empresa também tem que segurar o melhor. Mas já melhorou, inclusive ele pode falar isso, já melhorou muito em relação ao que era, né? E ao que, o que acontecia. Que antigamente os responsáveis, eles eram todos negligentes, né, cara? Então não tinha material de segurança, neguinho subia em prédio sem segurança nenhuma, despencava. De vez em quando ainda acontece. Mas hoje já é mais difícil, né? Né, mudou bastante, sem dúvida. O Domênico tinha trabalhado numa rádio, RG, que o pessoal na hora do intervalo lá ficava brincando na cozinha de roleta. Mas quando eu trabalhava naquela empresa de lanches multinacional muito conhecida, tinha um curso para cada funcionário muito tempo. Fazia curso, era SICA, né? CIPA, um negócio assim. CIPA. É, tinha um troço desse aí, velho. É, hoje, nossa, mudou em relação ao que era. E, ô amigão, torce pra quem? Tricolor paulista. Tricolor! Olha o tricolor aí! Nada como uma vitória. É, a galera volta, né? Deixa eu falar um negócio pra você, meu. Hoje eu não escutei ninguém reclamando que os lateral não passam, que o time isso, que o time aquilo. Ganhou, hoje, cadê aquele 4. Cara? Cadê aquele cara que fica calma, perde aqui? Primeiro pra você aquele ver. Aquele moto. Perde cadê? Mais um pra você ver. O cara viu o que acontece. Volta o Sombra hoje elogiou. Tá tudo ao normal, velho. Ô, Muricy, pode falar aí, meu. É só você ouvir o estádio e seguir os conselhos aí da mesa, que só tem especialista aí, que você não vai fazer mais o copo, não, você fez contra o Corinthians. Ó, vou falar um negócio pra você, filho. Eu escutei aqui o Sombra falar que não pode colocar Kardec junto com o Luiz Fabiano, né, meu? Aí eu acabei não colocando, acabou dando certo. Será que eu escutei mesmo? Acho que sim, né, mano? Falei. Ó, ouve o Sombra que você vai... Eu sou o seguinte, cara. Eu adoro o Muricy. Acho que o Muricy tá com o nome escrito na história do São Paulo Futebol Clube. Mas não é Deus. Se eu acho que tem coisas erradas, no meu ponto de vista de torcedor, eu vou fazer crítica sim, claro que eu vou. O que eu prefiro, quando você faz uma crítica, muita gente fala assim, ah, não, mas você quer que mande embora? Não, eu quero que ele fique e ele conserte. Ele corrija o erro. Ele corrija, né? Porque, pô, pessoas como o Muricy Ramalho têm que ser valorizadas, têm que ser preservadas. É pessoa de bom caráter, é pessoa que gosta do clube, o cara é torcedor mesmo, entendeu? O cara, pô, ele... Essas pessoas... Eu tô errado, mano. Tá certo, Sombra. Se eu tiver errado, por favor. Não, eu acho que você tá certo, cara. Eu tô errado. Porque assim, porque se você vai... Eu sou fã do Muricy. Se você tá num mau momento e você troca, vem outro pra errar num lugar. Porque todo mundo, eu, Portugal, RG, nossa, o Benjamin nem se diga, todo mundo tem as suas teimosias. E muitas vezes a gente não enxerga nosso próprio erro por causa das nossas teimosias, né? E às vezes uma pessoa de fora... Mas quem tá fora do jogo sempre vê melhor. E eu também penso assim, Sombra. Quem tá fora do jogo sempre tem visão do tabuleiro muito melhor. Às vezes quem tá lá, por mais capacitado que seja, às vezes não consegue enxergar alguma coisa. Tá tão envolvido, mas eu penso também. O cara quando te critica, numa boa, sem aquela crítica positiva, é que ele acha que você tem potencial pra dar a volta por cima. Quando não tem potencial, você nem fala mais. Quando você critica pra corrigir, porque o cara tem potencial. Cara. Você vê, olha, o Tite foi demitido do Corinthians. Eu tô errado, mano. Tite foi. Foi demitido do Corinthians. Em 2013 ele foi demitido aí, isso aí gerou um puta mal-estar, não só com a diretoria, mas com os jogadores também. Então, agora, significa o quê? Ah, o Tite ele era bom e passou a ser ruim e foi demitido? Não. Às vezes é uma questão de um momento que você tem que dar uma força e entender tudo que cerca. Podia estar o Tite naquele momento cometendo os seus erros. Ganhou título mundial, mas não é Deus. Não tem essa de Deus. Não tem essa. Bem, claro. Não existe Deus no banco, não existe Deus no campo. Existe um mito, claro, no gol. Mas não existe esse Deus no futebol. É verdade. Então, às vezes, poxa, é legal você ver aquele cara que tem identificação com o seu time consertar os seus próprios erros. Desculpa falar. Não precisa mandar o cara embora. Desculpa falar com você. Boa noite aí. Você falou que não existe Deus no futebol. Existe Jesus eterno, sapato alemão, óculos, já é estrategista, bonito. Muitas vezes foi na manicure, né, Gê? Foi. Como não existe Deus no futebol? Existe sim. Onde viu o gol que eu tomei ontem? Fiquei puto no último minuto, mano. Tomei o gol, não foi falta, eu joguei com o tal de Bagil, né? Meteram a mão no Flamengo, velho. Tá vendo? Até o mano falou. Meteram a mão. Ô, Denilson. Oi. Que melhorou no São Paulo? Ah, a escalação, sem dúvida. O time bem armado, bem montado, sem aqueles dois pontos fixos na frente, no caso, Allan Kardec e o Fabiano jogando junto, fez uma tremenda diferença. Os laterais também tiveram uma baita de uma atuação. Nossa, o time parecia outro. Não é o mesmo São Paulo, de longe, que jogou contra o Corinthians. Agora, a escalação é óbvia, né? Foi outra, mas você não acha também que teve um pouco mais de atitude e vontade? Porque teve neguinho aí, porque vocês sabem, né? Os clubes todos, eles têm um. Eles acompanham quanto que o jogador se desloca em campo, né? Sim. E teve neguinho aí no jogo do Corinthians, viu, amigão? Que se deslocou a metade do que é o normal numa partida. Ah, olha. Por outro lado, também, eu sou São Paulino, mas sou realista. Não dá pra tirar o crédito do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem contra o São Paulo. Anulou, claro, o jogo do São Paulo. Foi muito bem, é verdade. Sem levar em consideração que o adversário era bem inferior em relação ao Corinthians. Eu detesto dizer isso. Vocês não fazem ideia a raiva que eu tô de falar bem do Corinthians numa rádio ao vivo. Chupa. Mas fala aí. Não pode falar mentira. Mas o que é bom hoje amanhã pode ficar ruim. Não pode. O Corinthians vem sendo bom desde 2008. Futebol é quarta e domingo. Então. E na Inglaterra a segunda. Tem que ser humilde, mas o Corinthians não deixa. O que pareceu ontem também, claro. Né? Eu gosto de ouvir o RG, porque o RG é daquela geração dos velhos sensatos. O São Paulo, jogou... Sato. São Paulo jogou bola. São Paulo jogou bola, o adversário favoreceu para isso. Agora, o São Paulo entrou com um conjunto de medidas ontem para o jogo e se fazia necessário, e todo mundo tem que entender isso, né? Que era correr, correr pelo técnico, o técnico provar para a diretoria que ele tem capacidade, o time provar para si mesmo que tem condições de continuar numa competição que gostam, que pregam, que querem a todo custo. Agora, eu penso o seguinte... Tem que dosar aquela correria, hein? O São Paulo meteu uma correria de 20, 30 minutos ali, E no segundo tempo, se o time é um outro time, com mais calma, com melhor condição técnica, talvez pudesse até complicado para o São Paulo. Posso estar errado, mas é o jogo que eu assisti. E tem dois jogadores ali que, infelizmente, não são jogadores que aguentam full time esse nível de marcação. Por exemplo, o Ganso, o Ganso estava fazendo um vai e vem de marcação. Eu falei, pô, esse cara não vai aguentar o segundo tempo. Por isso que eu acho importante ali no banco ter um Thiago Mendes preparado para entrar, Centurion, porque para você manter o nível, Libertadores é o seguinte, bicho, não é que nem o Campeonato Paulista que você mata o time aí no primeiro tempo, faz 2-3-0. Corre 20 minutos. Tudo bem, fez 2-0, mas se você faz 1-0 só com aquela correria toda e volta pro segundo tempo com um time malandro. Vem cá, com 2-0, 2-0. Você toma um, vira tudo, hein? Foi o caso do Danúbio contra o próprio São Lourenço. Estava vendo o jogo, o Danúbio estava vencendo em casa, tomou um gol e tomou dois logo no seguinte. Agora é o seguinte, Ganso, ele tem substituto porque Centurion faz a mesma função, até o Kardec faz a mesma função. Não, Kardec não faz. Não, mas que muda a característica, tá Sombra. No Santos ele jogou. No Santos jogou, Sombra. Ah, jogou porque o Muricy errou. Mas jogou. Mas quem jogava era o Neymar. Mas aí que tá, mas eles carregam a bola. Mas não é passe, é outra função. Gente, o Kardec falou, eu sou o centroavante. Como a gente vai falar que ele faz essa função, Portugal? Não, ele jogou no Santos na época com o Jogou errado. Não adianta, gente. Queria inventar o Kardec como meia, não existe. Também acho que não existe. Não dá. Também acho que não dá. Aquele Rafael Marques que tá no Palmeiras, que já jogou assim no Botafogo também, no meio-campo. Não dá. Mas os caras insistem, viu? Kardec é bom jogador. Ele lá dentro da área, subindo de cabeça, fazendo parede pros negros, pivô. Aí, beleza. Mas não vamos inventar. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar. Fica complicado. O feijão com arroz, às vezes, é tão bonitinho. É bom. Não é, mano? É bom e é fácil, bem temperado. É você que trabalha com negócio de carne, que é o outro ouvinte aí. Ó, você sabe fazer feijão com arroz, mas não sabe fazer um churrasco? Então faz feijão com arroz. Churrasco deixa pro churrasqueiro. Deixa o outro. Aí a comida fica legal. Porque um fez bem o feijão arroz, o outro fez bem a picanha, o cupim. Ô, Denilson. Oi. Agora é o seguinte, puta, cupim é uma carne gordurosa do inferno. E adoro, cupim. Puta, eu não gosto, muito mano. Detesto. Nunca machucou um cupim, mano. Você come aquilo que acabou, que agora é um cupim. É perceptível que o Portuga gosta mesmo. O que que é? É perceptível que você gosta de uma carne gordurosa. Eu gosto, sou chegado no arroz. Gosto, sou chegado. Eu sou chegado, gosto. Ô, Denilson. O Portuga gosta de carne com nervo. O Rogério Ceni. Ele disse o seguinte, agora nós temos um mata-mata contra o São Lourenço, dois jogos seguidos, o primeiro em casa e depois fora. Se somar 4 pontos, ou seja, empata um e ganha outro, no mínimo isso, deixa mais encaminhada a classificação. Você pensa igual ou você acha que não? Eu discordo completamente. Discorda? Para ficar sossegado na última rodada, para descontar o sacode na galinhada e chupa mano... Galinhada tem o botico, né? Então, tem que garantir os 6 pontos contra o São Lourenço. Não vejo ameaça. O São Paulo jogando a bola que jogou ontem, não vejo ameaça do São Lourenço contra o São Paulo. E se o São Lourenço ganhar o Corinthians? Ele joga em casa contra o Corinthians, São Primeiro Lourenço. Eu vou gostar bastante. Então, mas o melhor resultado pro São Paulo que pode acontecer... Não, é empate. É empate. É, deixa todo mundo embolado. O melhor resultado que pode acontecer pro São Paulo é Corinthians e São Lourenço empatarem as duas. Óbvio. Sem dúvida. Né? Tomem os pontos. Agora, o segundo melhor resultado, se tiver que alguém vencer, aí no caso seria o Corinthians ganhar do São Lourenço. Ele dispare de São Lourenço pra isso. É, aí seria isso. Mas o Corinthians ele vai ganhar as duas. Ô, amigo, tem um burburinho agora novo aí que pode ser que o Grêmio tenha interesse no Maicon. Opa, entrega onde? Rapaz. Ô, Marcão da Singapura, dá pra fazer uma escalinha aí, ó, São Paulo, Porto Alegre? Eu pago a passagem. Porra, tá assim, mano. Que gratidão, eu levo de Chevette. Ah, não é, mano. Com todo respeito, mas, bicho, não é. O Maicon é número 10 do Curitiba, gente. Ah, é jogador pra time médio, agora mano. Agora eu tô lembrando, bicho. O Muricy às vezes já chegou a escalar Maicon, Allan Kardec, Luiz Fabiano e Ganso ao mesmo tempo. É Copa de 70. É o cúmulo da lentidão. Copa de 70 em termos de velocidade, né? É lento. Não dá, não dá. É modorrento. Não dá. E aí, Denilson? Não, só pra finalizar aqui, quero mandar um abraço aqui pro meu time de futsal, Maria Tereza Futsal de Diadema. Ah, o Portuga já jogou contra. Não, faz tempo que eu parei já de jogar bola. Parei em 2000. Então. Ah, o Portuga parou de jogar bola pra comer ela. Pra comer a bola. Não, mas eu comia quando jogava. Jogava pra caramba. Vocês são tudo perna de pau. Ó, mandar um abraço especial aí pro Ederson, meu camisa nova. Ederson. Meu primo, lá do Grajaú também, que provavelmente tá ouvindo. São os meus dois amigos mais fanáticos, assim como eu, pelo Estádio 97. Ederson, bom pra caramba. Falar a verdade, bom pra caramba. É, bom, gente, e agradecer a vocês aí, cara. Vocês tornam as tardes da cidade de São Paulo aí muito mais aturáveis, cara. Vocês são sensacionais. Então tá bom, cara. Olha, muito obrigado. Velhinho. Ó, deixa eu só fazer um merchan. Manda. Diga. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Sim, mas é só a nova linha Bozano. E ganhou um kit Bozano. Parabéns. Muito obrigado, gente. É só isso aí. Valeu, cara. Falou, gente. Um abraço. Valeu, um abração. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Continuando essa sequência sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Três. Sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá, Sombra. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Francisco. Francisco do quê? Não vai dar. Francisco Roberto de Barros Carneiro Júnior. Olha, Francisco, hein? Porra, nome de não é nem de juiz, é de desembargador. Em Brasília, 19 horas. Aí vem o nome dele. Você ligou essa semana, velho? Não, liguei sexta passada. Sexta passada, Bá, viu, Bá? Sexta passada. Mas está no prazo de uma semana. Sim, verdade. E, ô, amigão. Por exemplo, se fosse uma missa de sétimo dia, tivesse morrido na sexta, hoje era missa. Sim, conta um dia antes, é verdade. Ô, amigão. Legal essas analogias. É, legal. Mórbidas, no mínimo. É, qual o seu bairro? É, Jardim Europa. Ah, ele ligou agora. Do Jardim Europa. Jardim Europa. É, não, então fala onde é o Jardim Europa, você não sabe. Lugar maravilhoso. É. Avenidas largas. Amplas. Lojas, árvores. É igual Barcelona. Ah, meu Deus do céu. Você mora no Jardim Europa aqui perto da... Nas travessas da Augusta aí ou não? Lá pra baixo da Avenida Europa? Não, eu moro em frente ao Esporte Clube Pinheiros. Ó, no Pinheiros ali. Ali tá na Mário Ferraz? Tá boneco. Não, eu moro na Rua Tucumã. Rua Tucumã. Pode falar? Você é muito rico. Tá boneco. Poderoso. Você tem apartamento, é casa própria, apartamento aí? É apartamento. Tá é, bem, hein? É, realmente, a Rua Tucumã. Tá bem, hein? A Rua Tucumã é minha. Eu comprei a tá rua. Fraco, não. E... É. Ô, amigão, qual a sua idade? Eu tenho 3,6. Nossa, bem jovem. Aí, RG. Né? Já foi promovido, mano. Foi promovido? Aqui. Cara que mora nessa região? Sim. Não é carneiro, velho. Já foi promovido a ovelha. Ovelha? E aquelas bem poderosas. Grande ovelha. Grande ovelha. E. Ô, amigão. Oi. Trabalha com o quê? Eu sou médico. Médico, qual a sua especialidade? Porra, o cara que tá com a vez agora é médico. A consulta dele deve custar uns 900 pau, cara. É o Dr. Ray. Não, trabalho com consulta. Eu sou orientador de programa de saúde da família. Muito bem. Em que consiste isso daí? É bonito o termo, mas eu não saberia nem por onde começar. Tecnicamente. Programa de saúde da família trabalha com os postos de saúde. Saúde. Né? E trabalha basicamente com atendimento da população e visita domiciliar. Você não está naquele esquema lá de indicar aqueles araminhos lá, aqueles monte de próteses, não, sem necessidade não, né? Olha, tem um monte de amigo ortopedista, mas que trabalham de forma correta, assim. É. Também não bate o ponto pra casa, vamos transformar, né? A exceção na regra, né? Você fica... Eles quiseram, ultimamente quiseram transformar assim, a classe médica numa classe, assim, um monte de bandido, né? Como vocês reagem... São os maus exemplos, né, cara? Como vocês reagem a isso lá quando vocês se reúnem? Qual é a determinação? Fica puto, né, meu, com essas coisas. Ah, a gente fica bem irritado, assim. Meus colegas ortopedistas, assim, são super... Pessoas super éticas e tudo. Dão plantão, recebem, assim, valores que não são dignos da formação que eles tiveram. Operam só quando há necessidade. Não recebem nada dessas empresas. Pagam para ir a congresso. sabe? Pessoas super honestas. E... aí o cara vai lá e dá uma detonada. E aí, de repente, aparece uma matéria no Fantástico como se a gente fosse um bando de mercenário. E quando você, por exemplo, tá tomando um café, tá certo? Você tá ali com a sua bolachinha, com a sua maçã. Aí senta um cubano do teu lado, velho. O cara chega lá, é verdade, mano. O cara chega lá, cara, pra lá. Boa na tarde. Fumando um charutão, mano. E aí? É, então, esse programa aí que esse governo criou, que na verdade eles só imitaram a Venezuela, foi assim que o presidente da Venezuela se elegeu. E, digamos assim, a nossa querida presidente imitou para se reeleger, fez uma coisa popular. Na verdade, nada mais é do que trazer médicos despreparados, na grande maioria. Se você não vai, foi de médico. A Dilma tá te derrubando, hein, Jéssica? Tá, tá picotando, mano. Ah, peraí, deixa eu melhorar a posição em relação à base do telefone. Boa. É, quando você tá em... se você é o presidente de Cuba, você não vai mandar a elite dos seus médicos cubanos. Você vai mandar meio que a raspa, né? Mesmo porque você também não precisa mandar a elite. Se é para mandar os médicos para ganhar 10 mil por cabeça, né? Cada um vai para o governo e o governo depois é que vai pagar quanto cada médico merece. Logo, né? Tá tudo certo. E eles fizeram isso para quê? Porque... quem trabalha atualmente com saúde pública, e principalmente com essa parte de saúde preventiva, o salário é ridículo, o salário é esdrúxulo. E aí quando você faz essa importação desses médicos a baixo custo, você cria uma concorrência que, quando o médico brasileiro bem formado que trabalha com isso, ele acaba que ele perde o interesse porque ele não tem como brigar por um salário melhor, por um plano de carreira, nem nada. É, mas você está certo, e isso infelizmente, a gente fala, mas não precisa nem ser muito prolixo, nem se estender muito. Basta botar o gráfico na pedra e todo mundo vê. É humanamente impossível num país um professor, um médico, né, um bombeiro, um policial ganhar o que ganha e ver o que um político ganha no país. Então, cara, não dá. Infelizmente, isso aqui ainda vai demorar. Eu não sei quantas gerações. Eu certamente não estarei aqui para ver essa correção, se é que ela vai existir. Infelizmente. Amigão, e que time você torce? Que momento. É, Tricolor. Tricolor, beleza. Fala do Tricolor. Hoje só tá dando São Paulo. O torcedor de São Paulo ficou um pouco mais feliz. É quatro, né? Imagina. Mas eu liguei na sexta-feira, depois que a gente tinha perdido. Não, tudo bem, mas aí... é que hoje já ligaram vários. Então aí você tá perdoado. Eu não disse que você tá ligando... É modinha. É que hoje ligaram vários. Então, mas eu não sei se você lembra que eu liguei, eu tava pé da vida. Porque tinha acabado de sair aquela fotinho simpática no Instagram do pessoal da Independente junto com o nosso querido presidente. Sim, mas se seu querido foi entre aspas ou não? Oi? Esse seu querido foi entre aspas ou não? Totalmente entre aspas, totalmente sarcástico. Ah, tá. E pedindo a cabeça do Muricy. E aí eu falei que se fosse pra pedir a demissão de alguém, que fosse demitido essa torcidinha aí violenta e o presidente, que deixasse o Muricy trabalhar. Você falou um monte da torcida. Mas lá. Agora, pelo menos teve toda aquela... aquele um minuto de conversa, um aperto de mão, etc e tal, e aí veio a vitória. Você acha que depois desse pacote, aperto de mão e vitória, nós vamos ter uma certa tranquilidade? Ah, então, eu acho o seguinte, acho que a gente pegou... Eu tinha visto já, eu até comentei na sexta-feira, que eu tinha achado uma pelada São Lourenço e Danúbio. Sim. Eu acho que os dois times são fracos. A gente deu sorte realmente do primeiro gol ter saído rápido. É claro que isso traz uma tranquilidade. Mas desculpa, deixa eu interromper. A gente deu sorte ou a gente soube construir bem o gol? Porque foi um golaço. Ah, não. Deu sorte, desculpa, acho que eu dei o termo errado. é, foi bom pra gente já ter feito o gol rápido. Tá. É, foi um golaço. O toque do Michel Bastos, é, a caneta que o Reinaldo deu e o Pato pegou perfeito na bola. Aquele é, é gol, gol assim pra, pra guardar, pra lembrar no final do ano. Assim, foi um golaço. A gente vai lembrar se o São Paulo ganhar a Libertadores, senão a gente vai ver. É sempre assim. Não, mas, é, ó... mas eu tenho esperança de que essa Libertadores a gente... É como eu falei, é deixar o Muricy trabalhar, eu tenho esperança que essa Libertadores... Ela, a Libertadores tem aberto. É só ver que eu lembro muito bem dos comentaristas falando é, que colocando num, num patamar assim, eles colocavam o Atlético em primeiro no patamar acima dos outros. Assim. Sim. E a gente vê o que tá acontecendo aí com o Atlético, né? O Atlético tá decepcionando? Ah, o Atlético... Duas derrotas já, né? Mas é, assim, vocês chegaram a ver os jogos, eu, a ver se tá jogando muito mal? Ontem o Atlético perdeu de pouco, Sombra. Eu cheguei em casa e tava assistindo o jogo. Ah. Nossa senhora, o Vitor pegou uma bola. O segundo tempo o Atlético não jogou nada. É, teve uma bola no travessão, tá certo? É, um pouco antes saiu o gol do... Do Atlas. E no primeiro jogo já, né, mano? No Chile ele já jogou mal. Agora, quando saiu o grupo aqui, eu até falei... Que o grupo do Atlético era bem muito difícil. Muito difícil. É Atlas, Colo-Colo. Aí você vai jogar com Santa Fé agora, próxima partida. Lá na Colômbia, que é um time muito bom colombiano. Mas esperava-se mais, né? É, pelos nomes contratou. O Prato esperava-se machucou, mais, né? Acabou com o Atlético. Eu apontei aqui o Atlético até antes de começar a Libertadores, um passo à frente comparado ao Corinthians. O Atlético ele manteve a mesma base, trouxe aí o Lucas Prato, apesar do Diego Tardelli. Mas ó, manteve a base mais ou menos, né? Porque ele perdeu o Diego Tardelli, que era uma peça importante. Sim, mas o Lucas Prato, Sombra, também é um jogador ali que pode compor bem. Concordo plenamente que se eu tiver que escolher pro meu time, eu prefiro o Tardelli também. Antes que as pessoas comecem a falar que eu tô falando que o Prato é melhor que o Tardelli. Não é. O Tardelli é mais versátil, ele pode jogar fora da área, o Prato é aquele cara mais centralizado. Mas, independente disso, o Atlético ele não perdeu grandes nomes como o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro ele perdeu Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, perdeu o Cruzeiro Lucas perdeu. Silva, perdeu Marcelo Moreno. Mas eu acho que o Atlético ainda não tá eliminado, mano. Eu vi o bom não, sendo agora campeão perdendo que, três. Acho que já ficou difícil. Três e virou. Agora vai pro saco. Eu acho que os dois times brasileiros que dá pra cravar agora que realmente chegam longe na Libertadores são Corinthians e São Paulo. E principalmente o Atlético, o Inter? Mano. O Inter joga hoje. Confio, qual a situação do Inter? Joga Inter hoje, Sombra. O Inter perdeu o primeiro jogo jogando fora de casa contra o Strongest na altitude. Isso. Mas o Inter pega agora um adversário em casa aí no Beira-Rio. Pega o Laú aí jogando em casa. É mas hoje? Eu não boto fé nesse time do Inter, não. Mas... Nem a diretoria bota a fé. Mas... Tá louca pra demitir acabou, o Aguirre. Acabou de contratar o Lisandro Lopes no lugar do He-Man. Agora é o seguinte, mano. Eu confio no Atlético, sabe por quê? Eles classificam em segundo do grupo. Aí ele pega um time que fez ponto pra caramba, jogando a segunda fora de casa e tudo, no mata-mata ele tem potencial. Porra, mas, ó, eu acho que ele ainda não desclassificou. Pô, a chave do Cruzeiro, se depender de nome... A chave, olha, mano, eu sei que o Cruzeiro se desmontou, né? Sim. Maior chave do Cruzeiro. É uma baba. Huracan, Mineiros de Guaiana... E Sucre. E Universitário de Sucre. Vai mais pro inferno. Mais fácil que essa só do Boca Juniors, que é uma baba. Pô, da baba. Só da faltou baba. O Capivariano nessa chave. Não, eu concordo. A chave do Cruzeiro, Sombra, é uma baba. Porra. Mas na hora que chegar, por exemplo, nos mata-matas ali, o Cruzeiro ele pode ter certeza que não vai chegar muito longe, não. Deixa eu ver o time do Cruzeiro, dele. Infelizmente, é um catado, né, gente? Pô, o Leandro Damião perdendo gol a dar com pau, enfim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a chave do Internacional. Emelec, Strongest, Universidade de Chile e Internacional. E agora o Inter joga com a Universidade de Chile em casa. O Emelec goleou ontem o nosso querido e bravo Tati. Francisco, um abraço para você, obrigado pela audiência, tudo de bom. Eu queria só mandar um abraço aí pro meu amigo Oreste, que tá ouvindo lá de São José do Rio Preto. Conversa. E meu amigo Mário, que também é tricolor e acompanha o São Paulo direto e tá ouvindo também a rádio aí. Então, tá e deixar um forte abraço aí pra todos vocês. Fiquei ligando aí, deu 100 vezes no radial pra conseguir falar. Então tô feliz pra caramba de ter conseguido falar e deixar um abraço mesmo carinhoso pra todos aí. Valeu, cara. Muito valeu, obrigado. Valeu, viu? Together, velho. Tudo valeu. De bom pra você. Essa sequência sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell. E até no táxi, que sem beleza. Parar, em todo lugar, mano. Estádio Democrático, todas as classes trabalhadoras. Vamos lá, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Everton. Everton do quê? Ah, ele. Everton Rodrigues Coelho. Everton Rodrigues. Ovelha, ligou coelho. O carneiro, agora liga o coelho. É verdade. Som do coelho, mano. É. Não, os coelhos só já levou cenoura. É isso, mano. Esse mano, seu coelho aí tá meio gay. O coelho ele faz esse som quando ele tá ruminando a cenoura. O que é? Tem certeza, mano? Véio. Sim. Porra. O mano tá fazendo aquele curso do Domênico, de imitação de bicho. Eu já ouvi dizer... Eu não sei, eu já vi gente dizer que barata faz barulho. Faz. Que ela faz um ruído quando anda. Quando anda faz. É verdade? Quando mata, ele estoura. Quando mata, faz tá. É. Não, mas tudo bem. Faz tá. Matou. Faz porque quando ela tá comendo alguma coisa, aqueles restos de comida, aquela coisinha, ela dá. Olha, tá aí um bicho nojento, hein? Você já sentiu de perto o ruído da barata, RG? Já. Bem de pertinho? Já, já. Ah, é bom, né? Já. Bom. Mano, se fosse pra. Você tem que escolher. Filme de terror. Você tem que escolher, você tem que acordar com um rato ou uma barata na sua cama. É. Um rato. Barata. Barata? É um rato. Eu prefiro acordar com a barata na cama sempre. O rato é menos traiçoeiro. Não, tô falando de camundongo, não. Tô falando daquela ratazana. Aquela ratazana. Tá louco. Aquela que parece um gato, assim, ó. Aquela de meio metro. Aquela que não foge de você. Aquela que parece uma bola de futebol americano, com perna. Você fala de filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Eu também. Pô, mas tem um que não. Eu vou te falar, é clássico, né? O Chuck, cara. Eu não gosto. Nunca curti. Virou cult, né, cara? Pô, outro dia eu peguei lá aquele outro, A Maldição do Chuck. Mas demais, cara. Porque é meio bizarro, né? Ele correndo lá. Ah, você não viu ontem? É. Você não tava aí? Não, ontem eu não vi. Hein? Sensacional. O que aconteceu? Você perdeu. Que foi? Quer ver? Morte correndo. Quem? Tem aí? Eu vou te mostrar. Ah, peraí. Acha. Abaixa o volume aí, amigão. O que vocês estão procurando? Não, me lembrou o Chuck. É. Me lembrou o Chuck. Não, ontem, o Chuck eu não corri. Ontem nós colocamos uma câmera escondida. Uma situação. Uma câmera não, porque não tinha imagem. Uma situação. Um microfone. E presenciamos aí. E agora realmente vai sair. O cara não tá aí? Bom. Ah, então foi. Eu vou procurar, peraí. Mas, ô amigo, RG, por exemplo, existe uma mulher que você acha muito atraente. Ah, tem várias, mano. Paulo Oliveira, mas escolha uma. De Paulo Oliveira. Vai, beleza. Paulo Oliveira. Se você, RG número 2, presenciasse. Aí foi assim, não, peraí. Aí foi assim. O cara tava no Morumbi ontem. Sei. O adjunto sentou do lado do presida. Ah, o Cláudio Mota. Cláudio Aedar Mota. E ele sentou do lado, não. Era ele. Não põe ainda. Era ele. Sentou do lado do presida. Sei. Aí tava uma chuva. O presida botou a mão aqui e falou: putz, grilo, rapaz, esqueci o meu guarda-chuva no carro. Certo. Aí o adjunto. Foi buscar o guarda-chuva. É. Sensacional. Ele voltou. Aí sentou lá, sentou. O presida. Vamos botar 20 minutos pra começar o jogo. O presida pegou e falou: pô, cadê meu celular? Que ele precisava mandar um WhatsApp pro Muricy. É. Aí ele fez assim, batendo o bolso do blazer. Pô, eu não esqueci meu celular lá no carro. Aí o adjunto. Ficou uns 20 minutos onde voltou. Voltou no suado e tal. Aí o presida olhou ali o celular e falou: pô, rapaz, esqueci o carregador, tô sem bateria. Deixei meu carregador no carro. Quem foi buscar? É, mas tem a volta. A volta é no mesmo pique. Aí você sabe que o Morumbi é frio, né? Sim, a temperatura costuma ser mais. O presida usa um pullover aqui no pescoço. Acima, pra matar um frio. Aquela coisa meio estudante de Harvard, aquele pullover. Tá um frio, o presida falou, pô, mas esfriou, hein? É. Eu esqueci minha malha no carro. Quem foi lá? Olha o que o adjunto não faz, hein? É. Quando chegou, já tinha 20 minutos de jogo. Sim. O presida agora desse jogo, ele tem um house, uma balinha que ele gosta, um tic-tac. Tic-tac. É o tic-tac? Sei. Ele botou a mão aqui no blazer. Falou, pô, house, house é seriado, não é? Não, idiota. House é uma bala, house. Sim. House. Ele vai, idiota. É verdade. Aí o presida, olhou aqui, e falou, pô, cadê meu tic-tac? E lá foi o adjunto, Mas olha, foram mais ou menos 64 vezes o jogo que ele foi até o carro buscar alguma coisa. 20 minutos, mas velho. Mas aí veio no final do jogo 4-0, veio a surpresa final. Qual foi a surpresa? Ele é diretor adjunto. Palmas pro adjunto! E aí, só que aí ele chegou e falou assim: olha, agora falou, você vai ser o diretor adjunto. do Tamborel aqui do Clube Social do Morumbi. E olha, vou te dar um presente, vou te dar a camisa do Rogério Ceni autografada. É. Só que tem que pegar lá no vestiário. Quem pode ir? Já foi também. Sensacional. E, meu, perdeu 16 quilos no jogo. E você imaginar o Motinha com essas corridas, meio que o brinquedo assassino, não é não? É, então me lembrei do Chuck. Sensacional. Ô Everton, quem foi o melhor em campo ontem no São Paulo? Assistir, sou corintiano, Sombra. Ah! Eu vou perder meu tempo assistindo esse jogo, Sombra. É que o Mano não tem mais olho. Ô Wesley, não chama aqui. Ô Wesley, qual que é a sua idade, cara? É Everton. Ô Everton, mas antes de mais nada, abaixa o volume do teu rádio aí, porque tá voltando o eco aqui, tá duplicando. Complicado. Nos ouça apenas pelo telefone, tá sabendo bem. E ô Everton, qual a sua idade? 33 anos. Ô, amigão, tem que abaixar o volume aí, tá voltando o áudio. Abaixei, ô, mano. Desliga. Mas tá voltando aqui, tá dando microfone pra gente aqui. Desliga o áudio, não o telefone. Pronto, vê se tá melhor agora. Vamos ver, alô, agora foi. Quer dizer, diminuiu, mas ainda tá ligado. Mas dá pra levar. Mas qual a sua idade, amigão? 33 anos. 33, RG. Ah, eu não aguento mais, viu, mano? 33. Eu não aguento mais ver aqueles comentários nas redes sociais. Tem eco. Ver os comentários nas redes sociais, eu não aguento mais. Mano. Do quê? É aqueles 50 Evertons de cinza lá? Ah, não! Não. Ué, eu também não iria assistir esse filme, não. Acho uma bela porcaria. 50 Evertons de cinza? Tô fora disso daí, mas muito bom o seu trocadilho, RG, número 2. Gostou, mano? Excelente. RG é bom. E qual o bairro, amigo? Vila Menk. Vila o quê? Já liguei algumas vezes aí. Não, mas não dá pra ouvir nada do que você tá falando. É que ele só fala a verdade, ele nunca mente, entendeu? Ele não mente pra ninguém, né? Qual que é o nome do bairro? Vila Menk. Vila? Menk. Por que tá dando esse eco? Eu não consigo entender chungas o que esse cara tá falando. Vila? Menk. Bom, se é o que eu tô ouvindo aí, é Osasco, isso é o mesmo. Não é, Benja. Mas tem Vila Menk. Vai, pega o cotovelo, porra. Tá aqui o cotovelo. Mas não dá pra ouvir o que ele fala, porra. Não, é nós, aqui é em Carapicuíba. Ah, do lado. É o que você faz da vida, amigão? Ele faz eco. Eu trabalho num departamento de qualidade, mano. Ah, é? Qual é o departamento? Na verdade, a função que eu faço mesmo é voltada para indicadores chaves, né? De processos. Não em certificação, né? De ISO, enfim. Sei. E é bom isso daí? Oh, bom pra caramba, cara. É bom que dá pra você se destacar na empresa, né? Aí sim, mano, mas você já é dono? Não sou dono, não. Difícil ser dono dessa empresa, cara. Nada, por quê, mano? Você tá se auto-menosprezando? Por quê? Não, porque é multinacional, né, cara? Então é complicado. Até você chegar lá em cima, tem que passar por muitos processos. Acredita que você possa. Acredite sempre nisso. Eu acredito, a única coisa que eu acredito é montar meu próprio negócio, cara. O que você gostaria de montar? Uma boca? Que boca, que rapaz? Boca dá dinheiro, pô. Só porque eu sou corintiano, você tá falando que eu... Imagina, mano, também sou corintiano. Ô, Beolido, olha o fogo amigo. Toda solução pra você, Beolido. Faz um negativo. Ô, amigo, você assistiu o Breaking Bad? Não assisti, não. O seriado é da hora, mano. E o professor de química lá que descobre que vai morrer, ele começa a fabricar metanfetamina, mano. Aí começa a ganhar dinheiro, mano. Ah, vamos ver, né? Não faz isso não, mano. Trabalha de maneira lícita. Faz que nem o Benja, cara. Compração de tudo que é empresa, que você fica um pouquinho dono de tudo. É, o Benja é rico pra caramba, né? Olha, depois que ele começou a trabalhar na Fox, ficou mais rico ainda. Viu? É um dos São Paulinos mais ricos. Corintiano. Não, o Benja é corintiano, cara. Corintiano. Apesar que ele parece muito ser São Paulino, né? Aí. Tá vendo? Tô falando. Basta ser, tem que parecer. Não, né? Eu não preciso parecer nada, eu sou corintiano. É, mas não, você sabe que não combina, né, Benja? Ah, combina. Sabe que por mais que você tente se esforçar, mas não rola. Ah, negativo. Oh. Nasci vivo e morrerei em Curitiba. Fala aí, mano. Ô, amigão, o Coringão ganhou ontem, hein? Atropelamos o Linense lá jogando na casa dos caras. Atropelar o Linense? Ué, não importa. Oh, é quem tá na frente. Atropelamos todo mundo, senhor. Maravilhoso é aquele cara lá, viu, mano? Corinthians jogou? Jogou ontem, 7:30. Eu assisti o jogo ontem lá, mano. Só que escutei um pouco da entrevista do Renato Augusto. Uma coisa que ele falou foi verdade. O Corinthians jogou ontem o suficiente pra ganhar o jogo, né? Mas, assim, espero em jogos decisivos o Corinthians apresentar um futebol melhor como já vem apresentando. Então, mas com relação a ontem, o Corinthians ele tá com algumas adaptações. Aí o Fábio Santos ele tá lesionado, foi operado, não vai poder jogar durante um tempo. Tá chato esse eco. Ó. Tá. É, mas tá voltando o áudio. O Jadson tava jogando também. Mas tá na caveira. O Jadson ele tava na expectativa de ser vendido aí pra China e acabou não indo, né? Então ele teve a oportunidade de descansar ontem, ficou offline. E a dupla de ataque do Corinthians também era a dupla reserva, né? Jogou o Steven Mendonça e o Wagner Love. Qual que era a cor que ficava no Enem Eleven, mano? Azul. Foi até um melhor, viu, ele ter ficado. Eu também acho, cara. Pelo que o Corinthians arrecadaria, financeiramente falando, é uma quantia que não... É praticamente irrisória, cara. Um milhão e pouco de reais, pro Corinthians hoje não faz diferença. E ter o Jadson hoje no meio campo tá fazendo a diferença. Então ainda bem que ele permaneceu. Claro, com certeza. Esse ano, pelo menos esse ano, o Corinthians vai ganhar pelo menos 2 títulos. Quais você apontaria? Libertadores e acho que o Paulista ganha. Olha, eu apostaria em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Não, acho que não, mano. Ganhando a Libertadores vai dar mais foco pro Mundial, né? Pô, mas fala assim de ganhar a Libertadores. É como se fosse ali comprar um chiclete. Como se fosse ali comprar um pão de queijo. Mas diante do que o ouvinte viu... Você jogou contra quem agora? Peraí, diante do que o ouvinte viu na Libertadores e diante do que eu vi também, o Corinthians é o franco favorito. Senta na cadeirinha e vê o Boca jogar hoje. Franco favorito. Senta na cadeirinha lá. O grupo do Boca só tem bêbado, desculpa. Nós estamos batendo em todo mundo. Só tem bêbado. Na cara. A próxima fase o Boca é eliminado. Vamos grava ver. Aí. Ô, Everton. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Eu te agradeço. Ô, Sombra, deixa eu fazer um merchan, hein? Faça. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Opa, ganhou um kit Bozano. E você tá notando aí quantas vezes passa o avião do estádio 97? Ô, mano, eu não tô notando não, Sombra. Eu falei, eu não tenho passaporte ainda. Pura, mas passaporte tem que ter. Não, tem que ter. Eu não tirei ainda de relaxo, mas esse ano ainda sem falta eu tiro. Eu então tenho. Então tá bom. O RG tem. Eu tenho passaporte. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Você ganhou seu kit Bozano. Tem sexta, segunda e terça pra retirar aqui na Energia, tá bom? Beleza, obrigado. Abraço pra todos vocês aí, hein? Alô, velhinho. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Mota, valeu. Presidente espirrou. Não tá com lenço. Esse é o Cláudio Mota. Estádio 97 da Energia 97. Essa foi a sequência Sem Parar no Estádio 97. Agora eu vou falar um pouco mais do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro ou cadastrar o cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Não usou ainda, cara? Use esse aplicativo Sem Parar aí, táxi. Baixe já. Você vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem Parar, sempre com você, em todo o lugar. Seu estádio... Nossa, olha, notícia maravilhosa, cara. Que foi? O dólar foi para 1,10. Nossa, quando a coisa melhora, quando a coisa começa a clarear, parece que vem... É que nem notícia ruim, né? Uma nunca vem desacompanhada, né? Nossa. Uma notícia boa também, olha. A São Paulo acerta a ida de Ademilson pro time do Japão por empréstimo. Ele foi para lá. Ah, Ademilson Arantes do Nascimento. Que beleza. Vai ganhar um turu, tá vendo? Lá no Japão vai virar o melhor jogador que tem, gênio. Ele quando vai pro Japão, meu amor. Que maravilha. Gostou, abraço, bem? Meu brother Reginaldo, meu amigo. É? Pô, mas o Ademilson, velho. Pra ele foi uma boa ter ido, né? Pra ele? Pra ele. Jogar no Japão. Nós, torcedor, mano, ele vai fazer Japão, cada... Vai chegar umas imagens. Vai chegar umas imagens aqui do Ademilson. Vai ganhar um turu, velho. Vai chegar umas imagens aqui dele fazendo cada golaço de bicicleta, driblando 3, 4. Vai ser um negócio lindo pra foi ele. Foi pro Yokohama Marinos. Aí, ó. Yoko Ono Ramos lá. Ele vai jogar. E o mais legal da notícia que eu vejo aqui pelo Estadão é que ele poderá ser comprado em definitivo após o período. Ó, então tem que rezar pro japonês gostar dele. Ó, Ademilson, mostra aquela bola toda. Vai aí, lá, seu Yokohama. Grande seu Yokohama. Corre, hein? Os caras lá gostam do que corre. Ele gosta. Esse é o Estádio 97, aqui da Energia 97 FM, no oferecimento de Polo Ar, mano! É, Sombra! Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. Tem a minha assinatura lá. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não diga, sabe? Vou diga. Te falar, Sombra. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É, amigão Willis Carrier, você é um monstro. Você deveria ter sido um apóstolo, Willis Carrier. Jesus não teria morrido se você estivesse do lado dele, eu tenho certeza. Oh. E pra você, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Apollo Area Carrier oferece um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentaço, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que amanhã, sexta-feira, vulgo amanhã, conhece a RG sexta-feira? E, opa! Vulgo amanhã, porque hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã tem o quiz, amigão, é isso aí. Você liga aqui, faço três perguntinhas, se você acertar, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Acesse aí também, poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, amigo! Olha, eu só quero falar que no próximo jogo vai ter entrevista com o goleiro Brudo. Vou falar sobre tudo. Não duvido, fez, não, viu? O que, porra, mas, ó, as defesas dele. Aí, bicho, meu amigo. Eu vou ganhar do Ibope de novo! Olha! Aí a Globo vai ter que botar. Nem jogo de seleção vai dar certo. Oh, mas alguém chegou a assistir. Que ele faz? Alguém chegou a assistir a entrevista da louca lá? Ou não? Vai acabar hoje. Não, eu vi uma hora que ela falou assim. Ouçam os seus pais, uma mensagem para os adolescentes, jovens, aconselhando. É o arauto da bondade humana. Ela era ouvinte da rádio, ela tinha cadastro aqui. É, né? Ela aí, adorava o sombra. Eu tenho que ser coerente, mano, comigo mesmo. Eu não posso criticar e ficar sentado na frente da televisão assistindo entrevista daquela assassina. Tem o Bugalu, tem o De Volta para a Minha Terra, a casinha que construiu lá. Mas eu fui obrigado a ouvir porque eu deitei. Mas a minha mulher estava assistindo. Ah, eu achei o Radinho da Dona Florinda no Brasil. Bom pra caramba o Radinho. Coisa louca! Mensagem do Marcelo Azevedo. Senhores, o Portuga disse em 27 de novembro, o cara deu até data. Aí, presta atenção. 27 de novembro eu disse o quê? Que Lucas Prato era caneludo, fria. É. Agora diz que o Galo perdeu porque ele tá machucado. Veja bem, animal, presta atenção, o seu animal da teta. Eu dizer que ele é ruim, não, ele é ruim mesmo, na minha opinião. Agora, ele fez. Porque ele contratou um jogador para substituir o Tardelli. Ah. Ele não tem ninguém. O Lucas Prato, na minha opinião, é ruim mesmo. Não mudou nada, viu, seu animal? Mais um, olha, dá a impressão que o pessoal combina, né? Aí, ó, lá vem. O Edson aí, Santos. Sombra, pergunta pro costureiro de Oruro. Costureiro de Oruro. Cadê o tal cara do Danúbio, o Bruno Fungioli, que iria deitar no teu Não é Fungioli, filho do Marronco Fuxa, é Fornaroli. É. Ele deu um chute no gol, não jogou nada, mano. O legal é que ia ser um jogo difícil. Ia ser. Aí os caras fizeram 1-0, rapaz. Me perguntaram. Ah, caraca. Chateado, pô. Esse morroga. Tá certo. O Kleber Almazan. Sou fiel torcedor. Coloquei meus dois filhos como dependentes. Renovei meu plano 2015. Meu título saiu R$180. Dos meus filhos, R$90. Total, R$380. Eu não vou lá porque eu tenho medo. Mas 180 mais 180 é 360? Ah, tá. Vai ir pra Espicurinho. Tá bom. Eu não vou lá porque... Torcedor... Eu não vou lá porque eu tenho medo. Por ser fiel torcedor, os ingressos... Hã? Não vou no Almazan. Você não vai ao Almazan? Eu tenho medo lá deitar. Você nunca foi no Almazan? Não. Ah, para, vai, velho. Na Almazan? Você soube, tem aquela frase que diz Almazan corporisan, não é? Tem também, é verdade. Cadê o Domênico? Bom, por ser fiel torcedor, os ingressos têm o Domênico que tá essa hora no navio tocando mais um hit delicioso do Village People. É verdade que ele tá de sunga e cap, Tá. De sunga branca e cap de comandante. Com certeza, muito louco. Domênico, você foi. Bom, por ser fiel torcedor, os ingressos têm um desconto de 30%. No início do ano, venderam o pacote para 10 jogos por R$360. Comprei só para mim e para um dependente. Já ficou caro demais. Agora vou revezando. Em cada jogo levo um filho. Tá certo, você fica caro. Não é não? Muito bem. Esse é o estádio. Só pra falar. Se fosse o Bas, tava ferrado. Levar um filho. E no Pacaembu, pro jogo do Peixe, os ingressos é sócio-torcedor 30 pila e arquibancada 40 pila. Honesto, hein, Gil, preço? É bom pra preço. Torcida aí, né? É, ué. Vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097, oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Toca, Asdrubal! Asdrúbal. Alô? Asdrúbal. Alô? Quem fala? Sérgio. Sérgio, Sérgio, velho. Isso. Não, mas Sérgio do quê? Sérgio Viral. Hã? Viral? É? Viral? Isso. Ele é viral, ele é igual um post de mulher pelada na internet. Ah, é verdade, é bacana, hein? É viral. Eu acho gostoso. Mas, ô Sérgio, qual que é a sua idade? É 33. Aí, RG, mais um com 33. Só 33 hoje, mano. Eu não vou jogar, era o meu pai, RG. É que é a idade do médico. É. Mas, ô mano, eu fico... Você sabe que ultimamente eu tenho ficado em dúvida, viu, mano? Tenho muita dúvida com essas notícias que eu tô lendo, essas sobre coisas todas aí. Sobre o que, RG? Se é verdade que aqueles caras lá de cima um dia viral aqui pra terra, velho. Ah, viral. Sou Sombra, sabe o que eu faço de manhã? Ah. Pendura as roupas no viral. No viral? Olha, você que pendura gosta as roupas assunto, no viral também. Até foi a minha cunhada que passou isso aí. Tem um documentário. Lá vem ele, que essas chamado coisas. Data Limite. Então você coloca lá na internet, coloca Data Limite Chico Xavier. É. Ah, é? E assiste o documentário. Assista o documentário. É legal, cara. É legal. Vai acabar legal. O mundo outra vez? Não, é isso. Eu não vou ficar falando, porque vocês não respeitam e gostam de ridicularizar. Tá vendo, mano? Eu não. Você ficar tirando o barato dele eu aí. Eu também acho que o mundo vai acabar, velho. Não, não falei vai. Isso, não. Acabar pra quem morre. Pra quem morre vai acabar mesmo, lógico. Na verdade, o mundo já tá acabando, né? É. Então, vocês que não estão vendo. É. O mundo tá se deteriorando, gente. O mundo já tá acabando. Quero ser que não artista, é posso provar. E aí, bom? E aí? Qual o seu bairro? É. Vila Barcelona. Estarei lá, velho. Aí é com o RG. Estarei lá, tio. Caramba, é Vila Barcelona no ABC Paulista, né? Tá bem longe. Ah, tá. Vila Barcelona é São Caetano. Fala a verdade, no ABC. É, não é? Mesmo. Ah, São Caetano. E RG, você prefere ir pra Vila Barcelona lá em São Caetano ou Vila Barcelona lá em Barcelona? Como eu já conheço a de São Caetano, agora eu vou ter a oportunidade de conhecer lá... Ó o avião, tá até arrepio, velho. Caraca, mano. Já tá uma cadeirinha lá sua, hein? Pior que é. Esse avião aí tá uma cadeirinha. Mano, a minha já tá garantida. É. E pra quem não gosta do assunto, o meu amigo Paulo Tinoco lá da Lotus Travel, entre uma ligação e outra, ele acabou de me informar que ele não esqueceu de ler o livro dos Exilados de Capela. Também bom. Exilados de Capela. Leia aí. Ó, Paulo Tinoco, vende o resort aí, Paulo Tinoco. Vende. Não começa com essas loucuras do Sombra, não, pelo amor de Deus. E ó, amigão, você trabalha com o quê? Migon? Foi. Sérgio? Foi. Vocês começaram a falar de... Levou o cara, levou. Tá vendo? O viral do Sombra levou o cara, velho. Abduziu o cara. Aí. Alô? Sérgio? Tá ouvindo aí, Sérgio? Olha ali. Você trabalha com o quê? Eu sou consultor técnico de imóveis planejados. Ah, lá, outra coisa que nossa, é cara hoje é só técnico, hein, velho? Ó, o cara que trabalha com móveis planejados... Ele muitas vezes ele acaba extorquindo o casal, Sombra, assim como o dono de funerária. Como assim? Sim, extorquindo, sabe por quê? O negócio é o seguinte, uma mulher quando você, por exemplo, comprou um apartamento, tá? Você vai casar. O cara chega lá, Sombra. Mas eu comprei esse Levilage aí da Esser, lá na Casa Verde. Ah, e sim. Então, você vai lá, você compra uma unidade do Levilage. Ainda vai ser vizinho do Domênico. Vai, mas isso não é um ponto positivo, então recua. Tira, então você só comprou no Levilage. Ah. Aí você vai lá, Sombra. O apartamento é entregue no contrapiso lá. Certo? Claro, você precisa claro. Fazer móveis, guarda-roupa, cozinha, etc. Precisa fazer, sim. Sim, você precisa mobiliar o seu apartamento. É. Normal. De praxe. É praxe. Aí você vai na loja do cidadão. Aí você chega lá, tá tua mulher do lado. É. Aí você fala, me vê esse modelo. Aí começa os detalhes. O cara fala, ó, mas tem a dobradiça assim, tem o puxador assado, tá certo? Tem o acabamento assim. Você quer dizer, tem aquele puxador, aquela dobradiça que funciona melhor. Sim. Tem aquela que dura um ano, tem aquela que dura cinco anos. Puxadores dourados ou não? Tem aquela dobradiça, por exemplo, que se você fechar a porta, por exemplo, do armário da cozinha, se você morar no último andar, o cara do primeiro vai ouvir. Você fechou a porta. Qual o barulho, mano? Tem aquela. Um barulho fechando a porta do caixão, a tampa do caixão. Você pega lá, por exemplo, uma dobradiça, Sombra, aquela que ela vai encolhendo. Hidráulica, tem hidráulica. Até encostar a porta do armário e você não ouviu nada. É verdade. Não ouviu nada. Então, aí que acontece? Por exemplo, o homem, ele pensa assim, ele fala, porra, tudo bem, minha casa, mas não preciso gastar, sei lá, X no armário. Eu posso fazer pela metade Sendo que essa porra é só pra guardar prato e copo. É verdade. A mulher não. Ai, mas bem, olha o acabamento daquele outro. É por um acaso, eu até gravei o armário. Porque quando eu casei, mano, não sobrou dinheiro pra porcaria nenhuma. Sim. Eu tive que ir naquele plano mais básico, né? Sim. Esse aqui é o armário onde eu guardo as coisas. Então, quem tiver dormindo acorda. Então é por isso, Sombra. Esse é o armário do Chuck. Então é por isso, por exemplo, você tá com a tua mulher do lado, porque você não vai nem ser louco, né? De escolher alguma coisa lá sem sua mulher tá do lado, porque ela vai encher teu saco. Você vai ter que quebrar o teu apartamento inteiro, que voltar na loja, pra fazer o gosto dela. Não seja redundante, né? Né, então, aí tá. Então ela vai ter que estar junto. Então, por exemplo, a mesma coisa. O dono de funerária lá, ele vai lá e vai tentar te empurrar o caixão mais caro. É verdade. O dono de uma loja de imóveis planejados vai te empurrar o negócio mais caro. E a mulher do teu lado vai te atazanar. Eu preciso correr aqui porque o programa já tá chegando no final. É verdade. Ô, amigão, torce pra quem? Eu não preciso ir pra Barcelona fazer um jogo bonito. Eu vou ali em Itaquera ali, eu vejo o que tá aqui no Barcelona. Boa, mano. Boa, boa. Isso aí. Só vindo do Coringão, mano. Pelo amor de Deus. O Santiago Bernalete é como se fosse o Vaticano da Zona Leste. Mas qual a arena mais bonita? Tua do Palmeiras? Pra gente. Tá de brincadeira, mano. Ah, do Corinthians, né? Porque a gente é corintiano. Não, mas ontem o Domênico veio com uma discussão aqui, falando aí. Deixa ele participar. Foi eleita a arena mais bonita e mais moderna do mundo. Não, mas ele vai falar. Não vai. Eu vou falar disso amanhã. Ô, amigo, ontem o Corinthians, ele jogou com a Linense, tá certo? Espancou, fez 2-0. E o Mendoza chegou pra mostrar que ele vai ofuscar muito jogador aqui no Brasil. E aí, tá empolgado com o Coringão esse ano? Tô empolgado, mas com o Mendoza tá difícil. O Mendoza, você não gosta dele? Pô, corre, né? Corre demais, né? Ele tá 200 por hora e o time tá 100. Ah, mano, mas ó, vou falar pra você, meu. É um jogador aí que, óbvio, vou esperar um pouco mais aí pra exaltar, pra colocar num pedestal, imortalizar na história do Corinthians. Mas é um jogador aí que tá mostrando que é diferente, cara. É um jogador que não tem bola perdida, é um cara que ajuda na defesa, ele ajuda no ataque, aquele cara que se dedica, aquele cara que corre. Vou esperar um pouco mais, RG. Mesmo. Mas, ó, lembra muito o Jorge Henrique, cara. Só que é mais rápido. Bem mais rápido. ele corre demais, pô. Ele corre muito. E, ó, amigão, o Corinthians, ele sofre aí com uma preocupação, porque o contrato do Guerreiro e do Emerson Sheik, ambos vão até a metade do ano, tá certo? Posso dar minha opinião sobre o Guerreiro? É. Ele não tem clube nenhum interessado nele, tá metendo a mala, não jogou nada na Europa, não ganhou nada na Europa. Quem era o Guerreiro antes do Corinthians? Ninguém. Então mandando ele baixar a bolinha, que ele não é nenhum fenômeno. Mas é que tá, não preocupa, amigão. Ele fez 12 gols no ano passado. Mas, ó, amigão, o contrato dele e do Emerson Sheik, que são os dois titulares hoje do ataque do Corinthians, o contrato de ambos vai até o meio do ano. Isso aí não é preocupante, não? Eu acho que o Sheik renova. Agora o Guerreiro, se ele não abaixar, ele vai embora. E quando eu digo preocupante, é porque eu já tô presumindo que o Corinthians, RG, fará a final da Libertadores. E o contrato de ambos termina aí é por sua conta. Aí é por sua conta. Você sabe disso, RG. Você não tá querendo dar o braço pra você. Eu não sei disso, fora do ar, você concordou comigo. Não, senhor. Ah, mas vamos aguardar. Nenhum. Ô, amigão, estamos chegando aqui no final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço aí pra vocês, que eu escuto sempre vocês aqui vindo do serviço. Boa. E falar pra aumentar a linha aí, pô. Pra ligar aí, eu tentei mais de 100 vezes. Nós vamos botar uma linha aqui de 1.000 quilômetros agora. Não tem jeito. Tem que colocar mais linha telefônica aí, pô. Mas não adianta, amigão. Só entra um por vez. Pode colocar 50, velho. Entra um. Tá bom. Tá bom, meus queridos. Tá bom, Félio. Então, obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço aí, avisar o São Paulino que a próxima derrota pro Corinthians não é pra ficar desesperado, querer mandar treinador embora. Pode ficar calmo, é só uma derrota. Olha, fica o senhor sabendo que quem é o recordista de mandar técnico embora depois de perder pro São Paulo é o Corinthians, é o contrário, viu? É, eu tinha 20 anos do último técnico mandado embora. Como assim? Agora acabou, né? Eles não perdem mais pro São Paulo, não. Faz tempo. É uma roda gigante. Um abraço pra você. Hora que falar clássico com o Corinthians, dá tremedeira no São Paulino. É, não é bem assim, tamo dando sorte, não é bem dando assim. Sorte, calma. Mas vai que fica vai. Fica esnobando não, olha, que isso aí tudo vai gravando. Ele vai gravando aqui, viu? Depois a gente põe no ar aí pra você ficar não, bem... Não, esquece. É uma brincadeira momentânea. Um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Abraço. Valeu, irmão. Tchau. Um abração. Tchau. E você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos.